tamanho? Pelo tamanho não é de nada. Pelo tamanho não é de nada. É menor que um D4. É. Bom, bem-vindos à 277ª sessão de Jornada do Sangue. Hoje é dia... que dia é hoje? 21. Eu acho. 9/9/2024. A última vez que a gente jogou foi em 7 do 7. Nossa. É um tempinho, né? Um pouquinho, só eu, uns 2 meses. Um pouquinho. Bom, na última sessão, vocês estavam na masmorra de Zaz. Estavam enfrentando a Naga. Lembram disso? Era Zaz não, era... era de Linwu. Ah, era de Linwu, tá certo. A gente já... era uma Naga monge, né? Verdade. Verdade, achei que fossem outras Nagas. Não, tá. Eu enchi lá em cima a garrafa e desceu. E, bom, vocês tinham derrotado, tinha metido uma mão vibrante na Naga. Agora não, tô... A Ciere roubou a tentou roubar a dominação de sangue da Naga, mas não conseguiu, né? Sim. Três vezes falha? O que é o três vezes falha? Eu consegui, que eu até fiquei dominando o Bredão. Sei lá, porque não sei o que as minhas anotações significam, mas... Eu acho que eu tentei colocado... uma vez, não deu, na segunda deu. Eu coloquei ela pra petrificar, na terceira falhava. Ah, tá, pode ter sido isso, então. E aí eu lembro que o Murin, ele meteu o Runa do Primórdio pra sugar a quintessência da Naga, e foi onde derrotou-a definitivamente. Certo? Mas eu roubei o negócio do sangue dela sim. Roubou sim? Então tá bom, roubou. Bom, e aí depois disso vocês foram pro círculo. E aí no círculo vocês se teletransportaram e saíram na masmorra de Ragnar. De Megalop. Confundi. Viu? Não sou só eu. E aí eu não posso confundir, não. Vai, pode. Posso não. Normal. Só corrigir. Correge. Nossa, espada é bonita. Bonito, né? Espada. Esse mundo parou pra mijar, na moral mesmo? Não sei, eu espero que não. Sim, tá mijando. Sim. Sim. Nossa. Tem que ter como falar na câmera sua? Não, você vai falar. Que fila da puta! Ô, Miguel! Tá procurando! Ô, meu! Ele tá muito louco, você viu aquele jogo? Ele tá sentado chapado? Tá louco. Tô procurando. Tô na maneira. Vixe Maria. Ai, meus ovos. Caralho, já você fala. Não, o cara parando, né? Esse cara tá mijando, ele tá secando já. Calor, caralho. Né? Jogar o dadinho dos deuses dele. É verdade, é verdade. É verdade, joga o dado campeão. Deu estrelinha. Chates. Não. É... Nimbi. Era pra ser um dado do Nimbi. Ali Hanna. Nimbi Hanna. Ali Nimbi. Ali Nimbi. Ali vocês tinham chegado então num local que são cavernas, tá? Aparentemente naturais. Porém, os túneis onde vocês estão, eles são feitos de um material orgânico, rugoso, escuro. Lembra um pouco vidro. Tá ligando um daqui. E resistente, duro como se fosse aço, tá? O solo. É aqui que o solo era nojento, né? Era, tinha um. É, tem uma camada grossa de fezes, de sangue, ossos e outros detritos orgânicos preenchendo a câmara onde vocês chegaram. Essa câmara, se vocês se lembram, é uma câmara de formato irregular, tá? Tem várias faces, tem quatro túneis que saem dessa câmara. Quando vocês chegaram, vocês foram imediatamente atacados por monstros da ferrugem. Sim. Que não tiveram sucesso em tentar atacar vocês, em atingir os seus itens. E vocês rechaçaram eles com facilidade. E depois disso, o Celerin invocou a mansão dele. E aí vocês entraram para descansar. Certo? Sim. Então nesse momento vocês estão descansando dentro da mansão do Celerin. É onde nós paramos na última sessão. E aí eu quero saber o que vocês vão fazer. Vocês vão só descansar? Ou vão fazer alguma outra coisa? A gente tá em quarto separado, a gente tá pronto, a gente tá... Vocês que decidem, tem mais de 50 quartos, mano. É Dalton Abbey. Acomodação. Morte e putaria. Quê? Então teremos morte e putaria. Eu tinha que fazer alguma coisa, eu não lembro pra casa. Alguma coisa de ser, eu tinha que fazer alguma coisa de ser. Não lembro. Treinar alguma coisa, né? Eu lembro que você ia me passar um negócio, eu tinha que passar um bagulho pro Murray, que era um poder tipo de Berserk, que no que o cara tal lá ensinou lá o Minotauro gigante, que né, fez os desafios, você lembra? Uhum. Eu tinha que passar isso aí pro Champs, que era um ataque. Tipo um ataque poderosão que ele tinha lá, aquele Rage Resist, não lembro qual que era o rolê. Eu tinha que passar isso aí pro Champs. E aí você ia passar alguma coisa pra mim e deu um ataque, né? Então, eu também não lembro, de agora você me pegou. Ou eu ia te ensinar o outro um ataque também, não lembro. Em 3 meses a minha memória não é tão boa. Deixa eu ver se eu tenho anotado isso. É, porque eu não... Você consertou o bastão já? Consertei seu bastão. Tá aqui. Uhum. Eu acho que eu não anotei. Só que acho que não vai precisar, né? Não. Não anotei. Não sei o que vocês iam expor, pode ter sido em outra sessão também, né? O do Champs eu lembro que eu ia ensinar pra ele o um negócio que o cara lá das Olimpíadas lá, não lembro quem que ele falou. Das Olimpíadas? É, que cada um fez um desafio. No reino. O Minotauro, Minotauro. É, que ele passou um poder lá pra mim, que o Champs queria. Aí ele me ensinou como que fazia, eu falei pro Champs, sabe, quem que era mais ou menos a base, eu falei, não, pode ensinar um pouquinho. Vou precisar aprimorar pra te ensinar. Aí tu acha então isso. Deixa eu voltar lá na masmorra de Tauron. E aí da... Ah, você queria aprender destruição total. Ah, é verdade. Destruição total. Né? Desafios táuricos. Aqui. Potentiums. Voltou. Murin tentou recopiar a respiração dele. Eu lembro que ele tinha ligava um bônus fudido nesse rolê dele aí. Aí o Champs falou que queria aprender. Eu falei, beleza, eu aprendo e depois te ensino. Aí ele passou pra mim no final da que a gente tava indo saindo fora. Que eu ganhei o desafio dele. Mas se quiser... Se dá o Brand, acho que é melhor, porque eu acho que eu tô com exaustão aqui, eu não sei se eu vou conseguir. Eu não tô. Instalação menor usei, é proibido? Usei. Hã? Instalação menor é proibido. Tô economizando diamante. Você tem pouco, né? É. Mas acho que eu fiz a instalação molecular, não sei. Eu lembro que eu fiz em alguém na última sessão. Eu acho que não foi mesmo. Foi em mim. Pode ser, né? tenho pouco diamante, Jimmy. Eu tenho... Qual foi a aposta com ele? Se perderem, se vencer, ele ensina a técnica. Eu tenho dois. Perdendo, Toff é escrava. Hoje, e só a Toff hoje. Copiou a técnica dele. Caralho, fogo, não hoje. Que era a técnica de respiração dele. De quantos P.O. você quer? O desejo não precisa. Você tem anotado essa técnica aí? Não, eu tenho a restauração maior. Também o chão pra anotar. É, 500, acho. 500. Ah, ele anotou então. Provavelmente sim, porque era interesse. 500 ou 250. Então, ah, beleza, porque aqui eu não tenho anotada. Vou ter em outro lugar, vou ter que caçar. Mas você não anotou também, foda-se. É interesse dele. Tá, 600 eu tenho 8. Como ele não tá aqui, então eu vou ensinar pra si. Ele não tá aqui. Beleza. Ah, se ele quer aprender mais. Mas eu tenho 2 de 10 mil. Ah, a gente pode cortar ele. Que pio, que é cria do nada, se a gente quiser, meu Deus. Sim. Mundo da criação, eu crio um diamante. Então. Na verdade, você não precisa nem ensinar pra ela. Você só faz a destruição total e ela rouba. Isso. Mas aí ele perde, né? Uhum. Aí ele copia de você. É, mas ele não tem que estar em Espírito da Vingança pra copiar? Não. Não. É, meu moto técnico. Ah, então bora fazer isso. Destrói a mansão. É, não é assim. Não tem problema, né? Então você criar é outra novinha. É? Parem de combo, ensina a técnica que é melhor. Mas se vocês quiserem fazer isso também é possível. Não, mas você ensina. Funciona. Mais fácil. Ela, é ela rouba e depois você copia. Isso. Hoje, 1 é 20 e 20 é 1, né? É. Na verdade, vocês podem fazer um puta de um combo. Você pode copiar a técnica de todo mundo, ela roubar todas as técnicas de você e depois você recopiar. Também. É. E todo mundo fica nada. Não, com o restante não vai acontecer nada. Não, porque se ele copiar, ele que vai saber, eu vou roubar dele. Ele vai criar uma cópia. Ela vai roubar a cópia. E ele cria uma segunda cópia. Cara, isso é muito bom. Isso é apelão. Isso é. E depois vocês fazem um link mental e aí todo mundo aprende tudo. Sem links mentais. Link mental, nada de vínculo de alma. Como se fosse muito melhor, né? Não, é, link mental é mais particular, né? A alma você não sente. Mental, já pensou você ficar ouvindo o pensamento do amiguinho? É. Pesado. Lembra aquele filme do... Mel Gibson. Mel Gibson é o que as mulheres gostam. É. Isso é muito engraçado. Esse filme é ótimo. É bom demais. Muito bom. Bom. Ok, o que vocês vão fazer então? Vai ensinar a técnica? Eu tô no meu quarto. Tô lá, descansando, de boa. E eu também muito no culto ultimamente. Acha? Dei pra não ser. Finalmente um desconto, um descanso longo. Descanso. Sumam pontos de vida temporários. Eu já não tinha. Já drenou. Dane-se, vão embora. Nada puxou tudo dela. Mas a hora que a gente acordar, o Brandão vai me dar a primeira temporada. Carregar de novo. Tranquilo. O que é isso que você pode perder temporada? Como que é esse modelo? É a armadura. A armadura arco-íris. Ah. Eu tenho essa armadura? Todo mundo tem. Só o Brandão. Agora, que não. Agora é. Tem, porque eu já sou. Porque já. Ele já é. Ele já é disso. Tô no meu quarto, tô lá relaxado. É armadura LGBTQIA+. É? É armadura LGBTQIA+. Arco-íris, né? Não é assim, tá bom. QIAP+. É. E temporário. Temporário. Armadura Amazon mais, né? Que é de A a Z. Putz, nossa. Cada dia acrescenta uma letra? É. Então seria armadura com Z. Com Z. É o toque. Toque, você não viu o celular lá, né? Toca o celular dele, pelo amor de Deus. Cara, tá foda, eu tô assim ultimamente. Vixe. Tô descansando. Tá, Toff está, Toff está descansando. Tudo está em harmonia no plano criado pela Serena na mansão. Como é que é a sua mansão? Descreve ela aí. Tem uma musiquinha ambiente? Como é que é o rolê? Bom, é como se fosse um grande salão de festas com dormitórios ao redor. É tipo uma taverna, então. Uma estalagem. Mais ou menos. É que ela é bem grande. Uma estalagem gigante de luxo. É por isso que é tipo meio que um salão de festa, né? Porque é tipo uma área comum, gigante. Uhum. Aí tem mordomos, tem... O mordomos é o melhor. Tem música. Aí tem música no rolê. Tem música. fica. Pronto. E pior que mordou nos veículos na magia. Que engraçado. Muito engraçado, cara. E eu tô no meu escritório ali, eu tô fazendo, né, o diário que eu tava fazendo das mansões, das masmorras. Ok, legal. Eu desenho e falo como são os desafios. Se precisar recriar uma vez, né? Sim. E a Ciri tá fazendo o quê? A Ciri tá panquecando um pouquinho depois de tanto... Que panquecando? Marcando? É, mas porque depois de tanta... Umas morro, uma atrás da outra, uma atrás da outra, você para, você fala, putz... Foi um dia intenso. É, foi um dia de N masmorras. Foi um dia muito intenso. Só pra constar, eu tô no meu quarto marcando esperando você chegar lá. Tá? Só pra te ensinar o bagulho. Tô sabendo, mas eu vou esperar um tempo. Ok, eu também tô esperando, porque dentro do plano celeirinho não tem como acontecer alguma coisa. É, faz sentido. Tem sim, não, eu vou esperar um pouco. É. Tá, na verdade, já tá acontecendo, mas a gente vai descobrir quando sair. Exato. Tá acontecendo a rebelião dos mordomos. Eles querem aumento de salário. Eu faço assim e eles somem. É o que todo patrão faz. Pois é. Patrão é tudo igual, só muda de endereço. Eu vou esperar um pouquinho, eu vou dar uma relaxada um pouco, porque eu acho que todo mundo quer dar uma relaxada, né? Uhum. E depois eu vou lá na toca, encher o saco dela. Ok. Eles fazem o tempo, o período de descanso de vocês com tranquilidade, com calma. Quando vocês se sentem revigorados, então vocês voltam à atividade. Nisso deu tempo do Celerim atualizar, pelo menos em parte, o diário dele, que são muitas coisas a relatar. Embora você tenha poderes para poder escrever mais, com mais de uma mão, né? Mas tem que ser manufatura. Ah, ok. Gosto do jeito tradicional. É, pelo menos para isso. Beleza. Depois de um tempo, então, você vai lá na TOF. Precisava ter batido, eu já ouvi você chegando. Pode entrar. Deixa a porta aberta, então. Mas tá aberta. Tá aberta. Tá destrancado, ok. Eu abro a porta. E aí, o que manda? Tudo bem? Tudo bem. Já deu uma descansada aí? Ah, na verdade, cansada eu não tô. Fisicamente, mas minha cabeça tá tensa. Queria conversar alguma coisa? É, tava pensando naquela destruição total lá que a moça usou. Que a dragoa lá. Vagabundo. Corial, alguma coisa. É. Tava pensando aí. Tava querendo. Entrada do seu famoso salão. Tava querendo. Tava querendo aquele poderzinho que você copiou, né? Já que você usou aí de novo. Ainda não tá, não aprimorei 100%, mas você quer que eu te ensine o que você quer fazer? É, depende. Nós temos algumas opções. Eu não vou ponto. Para de ser pra mim. Não, você pode me ensinar, eu posso roubar de você. Aí dá pra escolher. Já era pra você ter roubado então na hora que você tá aqui. Se eu quisesse, eu poderia. Decide então, você quer roubar logo? Você quer que eu te ensine? Não, o poder é seu, você que decide. Eu perguntei, você quer que eu te ensine? Você que falou, posso roubar. Só estou dando opções, entendeu? Então, eu tô perguntando, você quer que eu ensine? Pode ser. Tá. Como é que tem um ponto celerinho aqui dentro? Hã? Como é que tem um ponto celerinho aqui dentro? Tipo, ele tem um lugar dele, mas não consigo deixar ele ficar aqui dentro. É só chamar o Celerim! Aparece um mordomo aí na porta. Todo chama o Celerim. Trouxe? Não, pera. É, pelo jeito, se chama Celerim. Esse é o Bário. É o Bário. Chama o Celerim. A Toffi quer falar com o Celerim. Chama ele pra gente, por favor. O Celerim ocupa tudo aqui dentro. Não consigo saber onde ele tá. Vai no ponto central. Tá longe. Os mordomos são mordomos ou são servos invisíveis? São servos invisíveis. São servos invisíveis. Ok. O servo invisível... Só faz um gesto com a cabeça. É como tipo um fogo de fada. É, um fogo de fada, né? Ele não faz gesto com a cabeça. A esfera só dá uma alterada no brilho. Ok. Né? Uhum. Porque você tem visão da verdade, né? Nos olhos. E vai até o Celerim. Então. Quando eu usar... Se tem alguma sala de treino aqui. Porque eu não quero fazer igual a gente fez lá na eternidade, mas nunca. É, bom aprender, né? É, né? Pelo menos aprendi. É. O Murray parece que não. Mesmo, o Murray tá tá bem distante ultimamente, você percebeu? Ah, tá meio quieto. Deve estar com saudade da Márcia. Ah, todo mundo tá com saudade. Da Márcia? Não. Não, todo mundo tá com uma saudade de alguma coisa mais estranha. Sério? Por que você tá com saudade? De tudo, da minha casa, do Arton, de poder viver. Você não tem saudade de viver um dia? Tipo, de poder acordar sem preocupação nenhuma? Mas hoje está vivendo. Mas você consegue deitar a cabeça na palha e dormir tranquila, sem pensar no que está acontecendo, nas coisas que podem acontecer, no que pode deixar de acontecer se a gente falhar? Você não pensa nisso? Não. É, deve estar enlouquecendo. Porque eu não consigo desligar isso aí. Você precisa viver um dia de cada vez. Eu já me colocaram 10 anos à frente já pra viver. Até ontem eu tava com 15 anos, já tô com 25. É, não, o tempo passa poder. Rápido, né? O tempo voa. Já sou até mãe. Pois é. Achei que você estaria com saudade dela, pra falar a verdade, não de viver. Eu tô, só que assim, saudade a gente sente de coisas que a gente criou vínculo, não criei vínculo ainda. Eu sei que é estranho dizer isso, mas a gente sente saudade de coisas que a gente tem vínculo. Se você nunca teve vínculo, você não vai sentir saudade. Não, que era a sua casa, você não tava perambulando por Arton? Olha, sou de Nova Tamurá. De Nova Tamurá? É. Acho que é Nova Tamurá. Nitamurá. Em Valcária. Ah, em Valcária. Sou de Nitamurá, só que eu sou de outro lugar. De outra província, mas, tipo assim, eu sou descendente de lá, mas eu fui pra outra cidade. Entendeu? Por conta do meu pai, que era mercador, precisava ficar viajando. Entendeu? Então, quando tudo acabar, você vai voltar pra vida normal? Tava na hora de você casar também, né? Você tinha um noivo? Não, tá. É a minha tradição, né? A tradição de onde eu vim, mas eu não quero, não queria isso pra minha vida. Eu queria lutar. Vai quebrar a tradição? Ah, eu sou espírito livre. Eu não sou desse tipo de coisa. Tanto que eu abandonei minha casa pra poder viver. Quer dizer. Mais ou menos, né? É que assim, o acidente que teve na carroça, né, eu que provoquei, porque eu não queria casar. Ai, aí a carroça caiu porque eu acabei fazendo arte. Tem aquela história lá que você sabe. Mas aí me encontraram. Enfim, o Celene tá vendo, tô sentindo. Viu? Falei? Felinho, eu queria perguntar pra você se você tem um lugar pra gente poder treinar, porque, assim ele quer aprender uma técnica de destruição. E a gente, quer dizer, eu particularmente não quero destruir outro lugar que a gente chama de lar, por assim dizer. Cometer o mesmo erro que eu cometi lá com a eternidade. E eu queria saber se aqui na sua casa tem isso. Onde a gente pode técnica usar... Técnica mais ou menos seria, assim, como ela seria? É, assim, a destruição, né? Aquela destruição que a Dragão usou. Tá. Entendeu? Acho que eu tenho um lugar perfeito. Lá fora. Só abrir essa porta. Aí surge uma porta no seu quarto. Aí tem uma sauna gigante assim, oca. E almofadada. É a sala do perigo. Quarto do pânico. Quarto do pânico. Quarto do pânico. Vocês podem usar esse ambiente. É parcialmente isolado. Ok. Tá, que eu posso usar então a técnica que eu quiser, que eu não vou afetar o resto. Isso. Tá bom. Se der alguma coisa, coloca uma... Como é que chama? Um modo de segurança. Se for dar algum problema, a gente sai aqui imediatamente, a gente é teleportado pra fora, não sei. Pra gente não destruir esse lugar. Fica tranquilo. Um dos seus servos invisíveis sugere pra você mentalmente fazer um alarme. Uma raposa? É. Faça uma raposa. Faz uma raposa. Então, beleza. A gente vai lá então, eu vou tentar ensinar essa técnica pra Ciro, tá? Sim. Se começar a romper os véus da trama, a saga vai ser desfeita. Aí vocês vão ser puxados pra fora. Beleza. Ok. Perfeito. É como se fosse um alarme, só com um trigger, né? Muito bem. Ok. E aí? Tá. Como que é esse treinamento? Que é o seguinte, primeiro que você tem que entender que eu faço treinamento baseado no que. Ok, certo. Você tem essa noção, isso aí é porque a gente partilhou do. música isso aí? É pra alguma coisa. É mesmo. Vamos trocar o tema. Como eu aprendi a usar essa técnica aqui, foi usando a respiração e toda a base do Ki. Ok. Entendeu? Pra você sentir essa energia que a gente que compõe tudo que existe no mundo, ao mesmo tempo que você começa a puxar toda a energia negativa. Entendeu? Ok. Você concentra na energia positiva, porém a gente tem o que a gente chama Lai Tamuradi e Yin Yang. Uhum. Entendeu? Que seria para vocês o equivalente ao positivo, negativo, bem, mal, certo, errado, enfim. Ok. Então vamos colocar aqui o Ki, a manifestação do Ki, que é a energia, que é isso aqui que você tá vendo. Eu começo a tipo uma bola de energia, já. Certo. É toda a manifestação de toda a energia que existe no universo. Aqui compõe tudo. Okay. O que em outros lugares eles podem chamar de células, átomos, qualquer coisa que for. Aqui a gente chama de Ki. Uma palavra vem à sua mente. Cosmos. Ou cosmos. Ok. Seria o que compõe, que rege o universo inteiro. Ao oposto daqui. Eu começo a fazer o Ki, só que ele vai enegrecendo, que é a magia do nada. Isso aqui, particularmente, tem muito medo de mexer, porque quando a gente manipula o nada, ele se manifesta. É, geralmente. Entendeu? Por isso que eu não gosto de manipular isso aqui, só em raras ocasiões. Okay. Si. Não uma palavra, mas um termo vem à sua mente nesse momento. E você não sabe de onde está vindo essas palavras, esses pensamentos, tá? Mas um termo vem à sua mente. Lado sombrio da força. Seria equivalente, ó. Isso aqui seria equivalente ao lado sombrio. Eu tô falando força. Sério. Nossa, tudo bem, o personagem dele. O que é o lado sombrio da força? Eu dissipo. O lado sombrio da força é aquilo que eu falei, é o equilíbrio entre o bem e o mal. Só que você tem um lado maldoso, assim como todo mundo tem. Você tem seu lado bom, tem um lado mal, tem um lado sombrio. A mesma jeito que tem o sol faz a sombra e assim sucessivamente, sim, entendeu? Então, para você concentrar essa magia de destruição, é você literalmente acabar com a existência. Uhum. Por isso que é um negócio muito perigoso. Porque você está abdicando da criação para criar destruição. Ao mesmo tempo que você está destruindo o que foi criado. Uhum. Criando uma destruição. Você consegue entender essa diferença? Ok. Então, é você tentar manipular as energias ao mesmo tempo que você transforma elas em algo negativo para poder destruir. No caso, criar. Criar o quê? A destruição. Ok. Então se foca, tenta focalizar, junta as suas mãos e tenta focalizar, tenta sentir toda a energia que emana desse lugar aqui criado pelo Celerim. Você vai conseguir sentir uma esfera energética aqui, ao mesmo tempo que você consegue transformar em algo físico, palpável, entendeu? Você consegue manifestar toda essa energia, tudo que você está vendo aqui, como se fosse o universo na sua própria mão. Ok. Se concentra. Parei isso. Beleza, vou fazendo. De que forma que você está fazendo isso? O que você está usando para criar essa energia? Estou usando os conceitos que ela está me falando no momento. No momento eu estou indo pelo conceito de Ki dela. Você está despertando seu Ki. Vou despertar o meu Ki. Vou despertar o meu sexto sentido. Ok. Ok. Vou indo por esse esquema mesmo. Não, você não tenta criar, é diferente, você sente, a manifestação surge. Você manipula o que já tem aqui. É, exato. Aí okay. você tem o universo na sua mão em pedaços, assim, muito, muito, muito pequenos. Você não os vê, mas eles estão ali. O universo literalmente está no meio da palma das suas mãos, entendeu? Você tem que sentir ele e deixar que ele se manifeste. Não você tentar forçar ele se manifestar. É a mesma coisa você tentar esvaziar a mente pensando em nada. É diferente. Entendeu? Pra você esvaziar a mente, você não pensa em nada, você nem força a mente a pensar. Então é a mesma coisa, você tem que sentir e deixar manifestar. Essa é a energia vital que compõe o universo. E você e tudo. Entendeu? Tudo tá junto, tudo tá conectado. Entendeu? Eu já tenho um pouco de conhecimento da Toph também, porque a gente já uniu as mentes, então eu tenho toda, teoricamente, a base dela de quando ela aprendeu a mexer com o Ki. Então eu vou pôr isso que ela tá dizendo em prática ali. Né, manipular ali pra ver se eu consigo deixar visível os bichinhos. Midichlorians. Essa palavra, de fato, ela vem à sua mente. Oi? Sim. Quando você tá tentando e parando pra prestar atenção no que a Toph tá. E tentando, e você pensa, não, tem que fazer os bichinhos ficar aqui e passa assim pela sua mente. Midichlorians. E enquanto vocês estão tendo essa conversa mais filosófica, expandindo as suas mentes, que já estiveram conectadas, assim, muito conectadas realmente, né? Essas palavras aleatórias e estranhas, elas vão surgindo na mente de vocês, certo? Porém, apesar de ser umas palavras estranhas, vocês sentem alguma familiaridade com elas. Tá? É estranho, mas você... Pô, midi-clones. Não, beleza, midi-clones. Vou focar os midi-clones aqui. E eu concordei, é isso mesmo. E vocês levam isso naturalmente, tá? Como se fosse alguma coisa com a qual vocês já têm afinidade. Uhum. Tá? Mas essas palavras, elas vão pipocando nas mentes de vocês, assim, de forma estranha. Coisas do celeiro. O peço então, Bradão. Eu não faço ideia. Tem que jogar algum teste pra começar a alguma coisa pra fazer isso? Sim, precisa de teste. De? Você vai fazer um teste de sabedoria. Sabedoria! Sabidez. Sabedoria cru? Sabedoria cru, porque não é uma perícia que você possua pra fazer isso. É algo que você tá tentando fazer com suas habilidades inatas. Ok. Tá desenvolvendo o treino a partir de agora, então é sabedoria cru. Ah. Pega esses dados ruins do Jeff, vai tomar no cu. Quer que eu pegue os seus? Não. Quer que eu, quer os seus dados? Vou pegar pra você parar de xingar meus dados. Seus dados é ruim pra porra. Esse pequenininho tirou tanto vídeo. Nossa, mas os dados... Vamos lá, brotou uma pomba ali no cabeça, você viu? Passou, bicho. Elas estão querendo comê-las, que essas filhas da puta. Seu cabeça? Não, a ração dos gatos. É porque tá mais ou menos na hora de formação pros gatos. Aí elas ficam rodeando pra ir lá comer. Porque os gatos, nossa, é burro e não come as pombas. Não, minha mãe fez um vídeo uma vez, tava o gato comendo a ração de boa, a pomba chegou, tirou o gato, comeu a ração, o gato saiu, você não tá doendo assim. Falei, gente, esse gato aqui é muito preguiçoso. Essas também não mexem, velho. Não mexe, essas não. Tô estático, é estático. Cara, pra ver se o cara mija ali de novo. É da hora do estúdio, né, negócio? Às vezes tem que estar tatuando, tem que se marcando aí, olha assim. Tem gente que não percebe que tem as câmeras, né? E olha assim, a pessoa. Só aqui, ó. Tô ligando a mãozinha aqui, ó. Aí eu percebo que quieto, só. Só dentro, né, Di? Mexe a mãozinha aqui, ó. Beetlejuice. 98,9% besouro, 1,1% suco. Vamos brincar com esse negócio aqui? O Winona Ryder vem junto? Não. Ela ficou perdida no mundo invertido. Deu 18, amor. Pode rerolar o seu teste. Com seus dados. Pode rerolar o teste com seus dados. Puta, o bagulho é verde, velho. É verde, você não sabia? Não. Olha que diferença. Quanto? 26. Deu alguma coisa. Deu quase meu bônus. Whisky sim, ó. Verde, agradeço. É massa verde. Besouro verde. Cara, tem gosto daquele sorvete de kiwi, sei lá, velho. É de maçã verde. Mas tem gosto de kiwi. Tem gosto de maçã verde, não. Tem gosto de bala, sei lá. Tem gosto de bala? Parece bala. A bala parece chita, bala de maçã verde. É bala chita. Mas tem adoçante. Como é que tem adoçante? Não, acho que tem açúcar essa. Não, é adoçante. Porque ela é zero açúcar? Não. Então... Mas tá escrito 50% menos açúcares. Então tem adoçante, tem gosto de adoçante. Mas será que foi feito aqui ou foi feito lá na terra do Pirodias? Eu gostei. Eu gostei. Horrível! Se fosse pelo adoçante, seria bom. O gosto do adoçante é muito marcante pra mim. O que tem de bônus aí nos deuses hoje? É, dá tarde com animais. 20 vira 1, 1 vira 20. Vocês querem rerolar? Vocês têm direito a um reroll. Não, é porque o Di pegou e não falou nada pra ninguém. Ah, Nimb é 1 é 20, 20 é 1. Só? É, só. E a Nihan é. Coisa da natureza, mais vantagem. Né? Ah, mas Nihan! Quanto coisa da natureza. Faltando os nossos pontos heróicos. Olha a galinha. Pô, periquinho. Loro. Loro. Ô, Loro. Diplomacia. Nossa, tem um vídeo que tem que mandar pra você, cara. Uma bonitinha do da. Isso que é Maritaca. É. Maritaca conversando com o dono dela, só que. Vamos pedir um docinho? Aí o cara pediu um docinho? É? No food. Ok. Tem que mandar pra vocês aí. O que será que é esse docinho? Ah, de sei lá, um docinho. Docinho? Docinho. 26, amor. A galinha vai dar um sopapo no Orochapoto. 26? Mas você não rerolou? Rerolou, tirado 18. Esse louro tá pequenininho. Agora eu tirei 12 no dado. Tirou só 8 a mais? Só. Que dado bosta. 20? E 6. E 6. Certo. O valor é bom fogo. Pra sabedoria cru. Dorou. Certo. Você começa a flutuar, Videl. Consegue fazer uma bola de energia pequena ali. Você olha a bola de energia que a tua fez com tamanha facilidade gigante. A sua, muito esforço, pequenininha. Tranquilo. Mas consegue. Já é alguma coisa? Consegue. Isso, mantém ela. Tá? Mantém. Relaxa. Você tá muito empolgada. Calma. Aí, é que eles estão aparecendo! Quê? Estão aparecendo. Relaxa. Isso daí que você tá fazendo... É só a base, entendeu? Você tá começando a transformar isso em físico. Por que você tá colocando a língua nisso aí? Quero ver como é que é! A hora que você entender o conceito, você vai literalmente se alimentar de energia vital. Aí você vai sentir o gosto. Não é gosto de qualquer coisa que você já tenha provado. Não tem gosto de nada aqui. Exato, tem gosto de nada, tem gosto de tudo. Entendeu? Tem gosto de nada de tudo. É uma mistura. Você vai se nutrir disso daí. Você vai sentir isso aí nas suas veias, literalmente, correndo. Agora, presta atenção, vou te mostrar uma coisa. Só mantém a concentração, tá? Ó, isso aqui, ó. Eu começo a passar a vida na trama, já. Tenta deixar a trama visível. Uhum. Ó, tá vendo isso daqui, esse fio? Tem isso, ó. Tudo que você tá vendo aí, essa energia, tá vendo todos esses fios aqui. Você tá puxando energia do universo. Okay. São fios que alimentam. Imagina uma mãe que acabou de ter uma criança e tem um cordão umbilical. Ou antes, na gestação, era para onde corria o alimento. É basicamente isso. Você tá tirando alimento do universo. Entendeu? Isso não é ruim? Sim. É aí onde você começa a fazer a destruição. Você tá tirando uma coisa para poder colocar aqui. Então ali tá ficando nada. Literalmente. Aí o resto do universo ele vai tampando isso aí. Entendeu? Ele vai dando um jeito de se reconstruir. Okay. Só que se você puxou isso daí, já tá na sua mão. Ou você vai devolver pro universo, ou você vai consumir. Ou transformar em destruição. Okay. Agora tá vendo isso aqui, ó? Aí eu pego, coloco uma trama, já, como se fosse a trama do mal, por assim dizer. Isso daqui, ó, é energia ruim. É energia de maus pensamentos, de pessoas ruins, entendeu? De alguma coisa que aconteceu, de alguém que morreu, de uma planta que foi pisada, de uma lágrima que caiu. Isso daí é a destruição. Então, pra mim transformar isso em algo ruim... Você tem que absorver tudo que é ruim, pra poder transformar. Isso. E essa energia pura, essa energia limpa, em algo destrutivo. Okay. Entendeu? Porque na hora que você retornar, tudo que tá em volta, de onde você manifestou isso aí, vai ser destruído. Vai sumir completamente da existência. Entendeu? Cabe a você usar essa magia de destruição e apontar um ponto em específico e estourar ela. Você já está conseguindo manifestar ela e segurar ela. É agora você tem que conseguir Então, você vai nutrindo mais e mais ela, até aumentar, até o ponto que você acha que você deve aumentar. E aí você manifesta ela em outro ponto, como se você imaginasse ela, ou literalmente arremessasse ela lá. Mas você não precisa necessariamente, você pode focar um ponto, e a partir daquele ponto você manifesta a destruição. E aí você explode. Entendeu? Ok. Toma cuidado, não deixa essa energia ruim ser absorvida pelo seu corpo. Beleza. É como se fosse um raio. Você consegue manifestar um raio e fazer com que percorra seu corpo. Sim. Só que você tem que fazer com que ele saia, senão você vai explodir. Uhum. É a mesma coisa com essa energia. Tudo isso no avatar. Eu sei. Você acha que meu personagem é da onde? Entendi. Vou fazer isso, então. Vou deixar ela ruim, né? Nas palavras da Top. Uhum. E vou explodir ela um pouquinho longe. Ver se rola. Ok. Joga dois testes aí pra mim. Primeiramente, um teste de concentração. Concentração. Mas esse teste ele não tá associado ao atributo constituição. Esse teste tá atrelado agora ao atributo sabedoria. Ok. Você vem fruto de sabedoria. É, você vem fruto de sabedoria. Fruto de sabedoria. Ok. Cinquenta e cinco. Você consegue manter ela estável. E nesse período que ela vai ficando estável, a bola de energia que você cria, ela começa a crescer, se avolumar e ganhar mais poder, mais energia. E aí você começa a focalizar para transformar ela, né, para distorcer ela, transformar numa bola, uma esfera de destruição. Você vai jogar agora um outro teste de sabedoria. Cru. Cru. Tira um, vai. 23. Ok. A esfera ela vai mudando a aparência dela, vai mudando a cor, vai enegrecendo, certo? E ela começa a se tornar tão escura quanto vazio do espaço. Ela vai ficando cada vez mais escura, cada vez mais escura, cada vez mais fria. O último perdeu. Perdeu a língua. Você põe sua língua assim, ela gruda. Joga. Um saving throw de carisma. De carisma? Carisma. Foi dominado. Tá dominado. Tá tudo dominado. 36. 36. Ok. Você transforma aquela esfera em uma esfera negra. Uhum. De energia destrutiva. Certo? Um frio sepulcral começa a emanar daquela esfera. Como se fosse possível uma aura de frio emanar de algum lugar. Uhum. Sendo que o frio, na verdade, é a ausência de calor. A sensação que vocês duas têm é de que o frio está realmente emanando daquela esfera que você está fazendo. Uhum. Ela cresce, cresce, cresce, cresce, cresce. E ela fica quase tão grande quanto uma esfera, uma bola de feno usada para alimentar os cavalos. Fica um negócio desse tamanho. O frio que emana de lá de dentro, ele é atroz. Eu acho que já dá para explodir ela, né? Sério, você tá quase a ponto de perder isso daí. Você tá querendo colocar mais e mais energia. Tá bom, eu vou explodir ela então. Você foca em algum ponto. Longe. Longe. Eu também sou idiota. Pra explodir isso daí, tá? E na hora que você foca e você fica pensando como fazer pra lançar isso, pensando nas instruções da Toff e tentando também personalizar a coisa ao seu modo, tá? Uma outra palavra vem à sua mente. Vai parecer engraçado. Sempre vai. Mas pra Siri não é engraçado, é só alguma coisa que ela acha estranha, mas com a qual ela não se dá importância. Vê uma palavra somente, Hadouken. Ok. Hadouken, só assim mesmo. É. Ok. Vem essa palavra na sua mente na hora que você tá focalizando. Imediatamente o gesto também vem à sua mente. Você tá vendo isso, Toff. E aí, você percebe o seguinte. A Sierra, ela inconscientemente, tá? Você nota, é como se ela estivesse num transe, como se ela não tivesse acordada. Inconscientemente, ela tá juntando as mãos naquela esfera, girando as mãos, trazendo as mãos para trás, tá? E se preparando para lançar aquela esfera para frente. E vem à sua mente também a palavra, Hadouken. Que é tipo um Kamehameha? É tipo um Kamehameha. Não, ele não fica Kamehameha! Ele não fica carregando. Ok, não fica carregando. E ele não é contínuo, né? Ele vai e boom, explode. É. Ah, ok. Só o Shinko Hadouken é contínuo. Okay. Vem essa palavra à sua mente. E você, quando você se dá conta, você tá com as mãos pra trás e pronta pra lançar. E vem na sua, no seu âmago, né? Na sua garganta, vem o desejo de você gritar essa palavra no que você vai lançar. Falta Hadouken! Hadouken! Quando você grita Hadouken, projeta as mãos pra frente e dispara aquela esfera de energia de encontro a um ponto dentro da sala segura que o Celerim criou, uma outra coisa vem à sua mente. Uma voz. A voz, ela parece uma voz muito grave, como se a frequência não tivesse sido criada, uma voz ancestral, uma voz que é anterior ao próprio tempo, talvez, uma voz que você conhece bem. A voz diz pra você: você me chamou, Sierra. No mesmo instante que você, Hadouken, você me chamou, explode. Do lado de fora. Eu dou uma pausa, você tá ficando assim, tipo. Do lado de fora, Selene. Você tá lá tranquilo, cuidado do que você tá fazendo. Mas leva. Estou numa fonte termal. Uma fonte termal. Olha. Tem macacos? Não tem. Não tem macacos na fonte termal. Ninguém vai jogar bosta em você, então. Mas você. Não, ia com a tapioinha no máximo. Os macacos das fontes termais são bonzinhos. Ok. Podia roubar a sua câmera fotográfica também, né? Toma de gatinho, no caso. Toma de gatinho. Você está lá de boa, Selenin, relaxando, numa fonte termal, fazendo seu descanso prolongado, tranquilamente, sabendo que a Sierra e a Toff estão num lugar em segurança. Ou será que não? Enquanto você está ali naquele sossego, subitamente você sente tudo estremecer. A sua mansão inteira estremece. Você tem a impressão de ouvir ao longe o som de uma explosão. E aí, subitamente, um outro temor se sucede. Sua mansão estremece novamente. Peraí, só sortou um só. Vou olhar com a clarividência. Vai olhar pra onde? Pra sala de treinamento. Vou olhar pra câmera. Vou olhar pra câmera! Ok. Uma clarividência, é. Sonhinho, aqui, ó. Pra sala de treinamento. Quando você focaliza sua clarividência na sala de treinamento, você vê a Toff próximo da Sierra. Como que tá a sua expressão? Acabou de soltar quase um Lotus da Morte, você não percebeu isso? E você me falou assim, tipo... Eu não sabia nem se sabia falar Tamurá. A Sierra tá com as mãozinhas pra frente, tá? Juntinhas. Você ouve, né? Ou você só vê? Uma pé pra... Eu só vejo. Um pé pra frente, assim, um meio curvado, um pé pra trás esticado, né? Das mãos da Sierra sai uma fumacinha. A Sierra ainda tá com uma expressão meio confusa, imagino. Uma expressão meio confusa. E uma das paredes, ela tá toda enegrecida, toda... comida por alguma coisa que a Sierra fez. Você percebe que ela disparou algum raio de energia, porque a mão dela ainda emana uma fumacinha. E a Toff falando com ela é porque é clarividência, ou você só vê, você só ouve. É, sim. Caramba, mas é no seu negócio, você podia fazer os dois também. Não, uma magia não faz os dois. Você ainda nota que na sua clarividência tem algum problema, alguma distorção temporal ocorreu nessa clarividência, talvez por aquilo que a Sierra tenha feito ali, você não sabe, né? Mas você nota o seguinte, o tempo na sua clarividência está acelerado. Então você olha para as duas e a Toff está gesticulando com a Sierra, mas não no ritmo normal, ela está gesticulando rapidinho. Na sala você olha, está tudo aceleradinha. Tem alguma danificação na estrutura da magia em todo? Como assim, da clareira? Abriu uma brecha ou tá se desfazendo? Não. Então eu vou deixar tranquilo. Porque o alarme foi isso. Ok. Se a sala começar a afetar a noção toda... Sim, aí a sala se desfaz. É. É isso. Não. Então, tá. Você só vê a Toph, você vai de um lado pro outro, você anda, você vai averiguar o negócio, o que você vai fazer? Ou você vai ficar só parada conversando com a Sierra? Por enquanto só conversando, explicando o que ela acabou de fazer, o que a palavra significa, porque é um idioma, né, que eu conheço. Certo. Você tem leitura labial de alguma forma? Tenho, sou ator. Ah, ok. Então você tá por vendo. Por isso que ele não precisa ouvir, essa fila da mãe. Você tá vendo ali, lendo os lábios mas dela. Pode ser com som, pode ser com som. Pra você é como se enquanto a Toph gesticula, né? É similar ao mesmo tempo que ela tá gesticulando, entra uma tela preta com os dizeres que ela tá falando. Estamos muito no videogame hoje. É um filme mudo. É um filme mudo. Closed caption. Você percebeu o que você acabou de fazer? Você acabou de soltar uma moto da morte, mas sem a energia contínua. Você só mandou uma energia carregada. Eu vou voltar descansando. Entendeu? Okay. Mas não foi isso que você mandou eu fazer? Foi, exato, mas então, não precisava fazer tudo esse gesto. Esse gesto é praticamente da moto da morte, você não percebeu? Foi inconsciente. Sim, eu não sabia nem se você sabia falar em Itamurá. O que você falou no seu idioma, no Valkar, seria equivalente à onda de energia. Onda Vital! Você acabou de disparar uma Lotus da Morte, só que não contínua. É que eu falo todos os idiomas, mas... Não, até onde eu sei, você entende todos os idiomas, não? Eu falo também. Ah, tá. Eu sabia que você sabia falar Tamura. Mas de onde veio isso? É como, se, É como se não tivesse preparado, só foi. Foi exatamente isso. Eu consigo responder? Você pode tentar. Mas aí eu quero no isso. Tira a mansão do Celerinho. Tira a mansão do Celerinho? Mas você tá bem? Alguma coisa te afetou? Tô, eu só achei estranho o que eu fiz inconsciente assim no. É. Não tô acostumado a ser tão irracional. Não, deixa eu ver se a gente destruiu alguma coisa disso ali. Aí eu vou até o ponto lá, Jé, pra poder ver se teve alguma avaria. Ok. O tempo que você acompanha é o suficiente pra você ver a Toph gesticulando com a Sierra, a Sierra conversando com a Toph, né? Você presencia a conversa das duas, né? Até o momento que a Toph lá sai, se afasta e vai em direção ao local que foi atingido. Ela vai andando rapidinho. Deixa em stand-by, mano. Tipo um comedy capers. Buster Keaton. É o Chaplin. Percepção. O que eu vejo? Gente natural, no caso é 1, né? Ai, então, é então, mais a 16, tá? Deu 92, 108. 108. Muito bom. Viu? Não foi nada. Outro 20, tomar no cu. Que esse cara? Ah, então eu ganhei uma falha crítica, beleza. Vamos pedir ajuda ao ChatGPT para responder uma pergunta aqui. Para eu descrever para você. A Toph tirou mais de 100 aqui. Como que aconteceu? Achou o rebolando, viado? Agora tem mais um. Esse foi um cagão. Um branquinho. Toph. Oi, cachorrinho. Você olha para essa parede que a Cira atingiu. E a parede, ela foi semi-destruída. Tá? Tem um buraco nessa parede. Não sabe qual que é a espessura dessa parede que o Sirene criou. Tá? Mas tem um buraco nela de uma esfera de energia que se chocou com ela e explodiu. A onda destrutiva dessa energia que se expandiu, né, tomou grande parte dessa parede, do chão e do teto também. Tá? A proteção acolchoada que ele tinha criado já era. Tá tudo chamuscado, como se fosse alguém tivesse tacado fogo no colchão. Uhum. Certo? A parede, ela tá enegrecida também, toda destruída. E aí você olha uma coisa que te chama a atenção. Se fizeram só o seu barraco. Não, o governo tá. Minha, por quê? Não, do desenho que eu fiz. Ah, tá bom. Fizeram a entrada dele. Acontece. Na hora que você falou o jeito, a primeira coisa que veio foi Resident Evil, da mansão. A descrição foi bem, bem próxima disso aí. Culpa minha, que se nem sei, eu vou parar de qualquer jeito. Mas o roleplay, aproveita que ele sempre vai. Roleplay foi... Interessante aqui agora. É. Nossa! Não, o roleplay me dá o gatilho pra mim conseguir usar aqui. Toph, você olha assim um pedaço da parede ali que tá enegrecido. Tá? E aí, você nota que aquela estrutura ela tá instável. Subitamente um pedacinho ali, uma pontinha de um tijolo, de um concreto, sabe-se lá que material que o celeirinho usou para construir aquilo, né? Uma pontinha que parece pedra, né? Ela se desprende, apodrecida e cai no chão. Tá? Você não liga para aquilo inicialmente, porque... Ah, explosão, tá tudo instável ali, né? As coisas vão caindo mesmo com o passar do tempo, quando a gravidade vai fazendo... A ação dela sobre os pedacinhos que estão estáveis, eles despencam no chão. Mas duas coisas... Mas por que ela está no plano serinho? Por que tem gravidade? É, duas coisas chamam a sua atenção. Primeira, por que está tudo preto? É, porque não era para estar preto, era para ter destruído, ter sumido. Exato, mas está tudo preto. Segundo, o pedaço que ele cai no chão, ele não faz um ploque de uma pedra caindo no chão. Ele cai de forma macia, como se fosse um... pedacinho de pão ou de bolo caindo no chão. Cai suave. Como se fosse macio. Como se fosse o colchão acolchoado. É, como se fosse acolchoado. O pior de tudo não é isso. O pior é que quando cai, o negócio faz assim, ó, e se funde a parede. Quando isso acontece, a parede toda ela ondula. Puta que pariu. Com seus olhos que veem a verdade, além da magia, da ilusão que a magia produz, você consegue ver algo de estranho ali. Você consegue ver oscilações energéticas em formas de pequenos hexágonos que vão se expandindo por aquela área enegrecida. De repente, a área enegrecida ela se expande um palmo para a esquerda, depois um palmo para a direita. Pequenos hexágonos que emitem um brilho ou uma ausência de brilho que vão se expandindo. Você lembra quando o 11º anjo invade o domo da Nerve? É algo mais ou menos parecido. Meu corpo inteiro provavelmente vai gelar, porque toda vez que eu tenho contato com nada, sim, me gela inteiro. Cire, eu acho que você trouxe nada pra cá, Cire. Você usou muita energia negra. Vamos embora. Eu tento contato mental com o Celerinho. Tudo estremece de novo, Celerinho. Acelerem, acelerem. Nesse momento você tá onde? Continua lá, porque eu falei que ia ficar... Tá na fonte lá, de boa, né? Nadando ainda. Cabeça. Ih, granulado verde. Nem precisa me dar, eu já tô vendo aqui já o que você escreveu. Nem precisa me dar. Eu tô indo de costas. Você tá lá de boa. Estremece tudo. Estremece tudo outra vez. Aí você escuta a Toff tentando te contatar. Sai, sai, sai, tu me ouve? Fala, Toff. Eu acho que o nave invadiu aqui. Pra... Vai tomar aquela parede inteira e as paredes laterais elas são tomadas um terço. Eu vou dissipar. No exato instante em que você escuta isso na sua mente. Ok. É, eu vou dissipar a sala. Dissipar a sala? É, acionar a ar, né? Ok. Você dissipa a sala. Vocês duas retornam. Vocês saem daquele lugar. Como assim? Se alguém acendesse uma luz, tá? Vocês estão em outro lugar. Que lugar que elas estão? Ah, foi pro quarto da Toff, que é onde a gente tava. Vocês estão de volta. Vocês estão de volta ao quarto da Toff agora. Eu acho que você exagerou um pouco da puxada de energia. Treme tudo de novo. Mas não. Eu não sei. É que assim, você lembra que eu falei pra você, Siri, você tá exagerando, tá tendo muita energia aí, sim, Siri. Sim, então, sim. Você usou muito e eu acho que provavelmente chamou atenção do nada. Agora a gente vai ter que sair daqui. Eu já avisei o Celerinho já que do nada deve ter invadido. Então, vambora. Avisa o pessoal. Celerinho, avisa o pessoal. Vamos, Celerinho. É melhor a gente sair. Vamos sair daqui. Vamos. Aí vai um servo pra cada um, vai avisar. E eu já vou pegar meus pertences. Aí é melhor vocês tirarem as coisas de metal pra aqueles bichos não ficarem pulando na gente. Não, não, pessoal. Qualquer coisa aparente. Já descansaram? Não. Não, eu fui depois do descanso. Falar ah, com tá. Você. Sim. Então, não, sim, eu esqueci. O Murray e o Griel estão vindo. O Griel deve estar saindo do plano dele. A Lisbeth também, tô ouvindo ela descendo as escadarias. 10 segundos. E aí vocês vão ouvir uma contagem regressiva, okay. Né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tá. Evacuar. E aí todo mundo é ejetado pra fora. Todo mundo ejetado pra fora? Como todo mundo ejetado pra fora? Porque eu vou dissipar. Ah, você vai dissipar? A mansão. Porque quando as pessoas estão lá dentro, elas não saem do jeito natural, elas são ejetadas. É. Você espirrou lá de novo. Ele mete um. A moça não escutou a cabeça tossindo ainda. Mentira. Não, mas o papai tá espirrando porque ele tá espirrando. Sim. Cabeça tosse porque ele imita esse filho da puta. Tá com tosse cabeça. Nem fodendo. Da hora. Precisa um periquito pra mim. É um estúdio. Ai, ai, ai. Que porra, cara. Pronto. Celerinho. A sua contagem regressiva, ela finaliza. E quando a contagem regressiva finaliza, vocês são ejetados. Quando vocês são ejetados, vocês voltam pra onde exatamente? Pra onde a porta abriu, hein? Pra onde a porta abriu. No reino de Megalok. No reino de Megalok. Certo. Vocês são ejetados e vocês saem naquele salão onde vocês estavam anteriormente. Tá? Só que uma coisa estranha acontece. Quando vocês são ejetados, vocês... Inicialmente, vocês saem numa bolha toda escura. Vocês não enxergam nada ao redor de vocês. Mas vocês conseguem vislumbrar um pequeno ponto luminoso lá na frente. Oxi. Da onde emana um cheiro ruim. O que, que vocês fazem? Vamos até o cheiro ruim. Percepção às cegas. O que, que tem em volta? Tem nada. Mano, eu vou criar elemental de magia. Mano. Elemental de magia? A gente tinha começado essa masmorra. É, não tava assim não. Por que tudo escuro? Eu tô sentindo que tá escuro. Que ela cega vendo que tá escuro. Amor, você nem tomou banho? Do tempo que você ficou lá dentro? Deve ter sido a oscilação do rio. Será? Acho improvável. Oscilação do rio, como assim? É, a gente tava numa espécie de pântano. Eu acho que a gente tá envolto numa bolha do nada. Pode ser também. Como um papagaio. Como um papagaio. Mas não tô sentindo nada de diferente. Ou eu tô sentindo o mesmo arrepio. Você tá sentindo muito. Sim, a gente tá no, provavelmente numa bolha do nada, então vamos sair. Não sei, mas alguma coisa me diz que o norte aqui é o caminho certo. Eu não tô vendo a luz. Vamos por aqui, tem uma luz no fim do túnel, por mais clichê que pareça. Vocês seguem pra essa luz no fim do túnel, desesperadamente. Tá? Qual que é a ordem de marcha? Pode ser, eu vou na frente. Se ele vai na frente? Ok. Cada um de vocês vai fazer uma salvaguarda de destreza. Dificuldade 20, quem que é o segundo? Pode ser eu. Tem que ser a top. Dificuldade 30, quem que é o terceiro? Eu posso ser o primeiro, não tem problema. Dificuldade 40. Porque, eita, tipo, a top é muito mais rápido que você. Se ela for atrás de você, a Nata tá tipo... Ah, ok, semi-pro destreza, não, cada um de vocês. A gente não tá usando habilidade pra correr, a gente tá correndo no deslocamento padrão. É, tem deslocamento padrão da Nata. Um deslocamento 5 vezes maior que o seu. Padrão? É. Padrão, eu tenho 64 metros de deslocamento. Padrão? Padrão. Então vai na frente. É, ela tá tipo... 20, 30, 40. Já, passei. Passou? Boa. Eu também passei, mas eu quero ver se eu pego uma carta. Tem que tirar um, né? Tem que tirar. É verdade, né? Cadê as cartas? Tá aqui. Ah. Não peguei carta. Nenhum. Oh, olha, eu tirei um. Oh! É, não é falha, né? Eu tirei um. Então, não é falha, é, né? É falha. Eu tirei 20. Por que um? Porque é NIMBY. Porque é NIMBY. Um vira 20, 20 vira 1. Ah, é? É. Que beleza. Você me pegou uma cartinha. Ainda assim, deixa eu ver. Dá 28. Mas eu não posso. Cuidado, é 40. Mesmo eu não precisando andar, porque eu flutuo agora, né? Mesmo assim. Uhum. Também eu corro no vento. Mesmo assim. Porque conforme vocês rumam na direção daquele orifício de saída, vocês percebem que ele vai se estreitando. E das, é pra sair, das paredes dessa bolha onde vocês estão, vocês percebem que tentáculos pegajosos vão se desprendendo, tentando pegar vocês. Entendeu? Aqui eu preciso tirar 13 no dado. Não sei se, tipo, vale a pena. Quer, nós vamos comer um bolinho? Se ficar pronto. Oh. É, eu conseguiria puxar o serinho, ajudar o serinho com a minha velocidade? Sem precisar de ligação com o herói? Teria alguma coisa? Tem, aumenta em 10 a dificuldade do seu teste se você conseguisse dar vantagem pra ele. Ou mais 5 se ele já tiver vantagem. Então, com os dados que eu tirei aqui, eu tirei um 17 e tirei um 13. 17. É, save, né? 17, 37, 45. Passa tranquilo. Você tem vantagem do seu teste ou mais 5 se já tiver vantagem? Vantagem, tá bem. Gasta inspiração. Eu. 37. Mas aí agora o gasto tá aqui. Nossa, sempre meu bastão tá ativo. Ah, é, o bastão tá ativo. Então, mais 10, bastão, eu passei. Mais 10. Então agora eu passei, 47. 47? É. Beleza. O bastão tá sempre é aqui. É que um não passava nem inteiro, ia dar 28. É. Toff, você é a primeira a atravessar e você surge naquele salão grotesco onde vocês estavam, com o solo ali todo pegajoso, cheio de dejetos e restos mortais e criaturas ali. Seguida da Ciere, do Celerim e dos demais integrantes do grupo, que passam ali no último instante que aquele orifício ele se fecha. Quando o orifício se fecha e vocês saem para aquele salão de volta, vocês notam algo terrível que está acontecendo ali. É algo terrível. Tá? Vocês veem uma massa entrópica ali se formando ao redor daquilo que outrora era a porta de entrada para a mansão do Celerim e se expandindo assim, formando o contorno daquilo que seria uma casa, uma mansão que teria o contorno, que teria a construção do Celerim se ela fosse uma coisa física. É como se o nada estivesse tentando dominar o seu semiplano a partir do espaço, do vazio entre as dimensões. Quando vocês atravessam e se fecha aquele orifício ali, ele está tentando ali, tá, dominar aquele espaço que faria o contorno da sua mansão, certo? E aí quando é aquele momento que você dissipa a mansão, que ela vai embora, aquela massa ela despenca e cai no chão. Naquele chão grudento, pegajoso, começa a se fundar naquilo. Aquele chão pegajoso ele começa a se mexer, começa a ondular como se tivesse uma criatura nadando ali por baixo, tá? E aí subitamente, de repente, se ergue uma pilha daqueles dejetos grudada, emendada por pedaços da entropia, né? Por uma massa do nada ali, pedacinhos do nada, que erguem aquilo, aqueles dejetos ali, aqueles restos de criaturas mortas, formando uma criatura bizarra que lança tentáculos de ossos e excrementos na direção de vocês, tentando ferir vocês. Corre. Iniciativa. Bosta. É, vai ter isso também. Eu tirei só um 3. Tem isso também, tem bosta. E eu ressuscitei o cocô. 15, 20, agora o cocô atrasa em trópico. 21. 29 em trópico. Seria em 40. Não, ele tirou 1. Então, 40. É. Toff 29. 20 Toff. Se ele? 39. Quase. 33. 39 se ele. 33 se ele. 39 com 1. Caralho. Cocô atroz. Cocô atroz. Do nada. Do nada. Minha carta foi: até o fim do combate, os inimigos terão resistência contra seus ataques do mesmo tipo que acabou de farmear. Ou se a farm foi num save, o estrago da habilidade é o que te afetou até o fim do combate. Então ele ganha vantagem em save. É, ele tem vantagem contra mim. Vai ser ignore, então. O que se forma e ataca vocês é uma criatura parecida com essa aqui. Olha! Não é mental de nada. Só que ao invés dela ser vermelha, ela é negra como a ausência de existência. Ah, se fosse normal, eu teria dois críticos, cara. Devia ter rolado. Ok, eu tirei 15 na minha iniciativa. E eu vou rerolá-la. Não, e eu vou rolar com vantagem. Tirar um problema de ponto. Não, palhaço, tirou um 19. Mostra. Copóide primeiro. Não. Se aquilo do vazio aí. 19 mais 12, 31. Então, gente. Vou adicionar um D6 na minha rolagem. Só pra agir primeiro? 34, vou agir antes da Sierra. O que foi? Cadê? É o gato aqui, ó. É por isso que ele ficou assim. É, mas não é seus gatos? É, mas ele não gosta ainda assim. O gato preto tava ali do lado dele até agora. Passou por debaixo da escada e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua ilumina. É nessa acelerinha, você primeiro, obviamente. Tá. Primeiro eu quero tentar entender. Essa massa veio daqui, veio do espaço ou foi criada pela Ciri? São três alternativas que eu quero ver se eu descubro. Joga arcanismo. Arcanismo. Não tem conhecimento de bardo aqui. História. Boa. Tá viciado. 92. Arcanismo. 51. Boa. Bom. Celerim, isso, ele meio que foi invocado, não é uma coisa que foi criada, mas uma coisa que foi talvez invocada, embora por se tratar do nada, invocá-lo e criá-lo são conceitos muito parecidos, muito próximos. Mas não é daqui, não é do espaço. Não é daqui, não é do espaço, defina do espaço. Criei um plano, tô sempre suscetível ao ataque dela. Seria esse ser do espaço. Ah, tá. Não. Beleza. Não. Dá pra saber que foi o treinamento. Foi assim. Ah, só queria saber se a gente tava em perigo aqui na mata ou se foi um acidente. Sim, sim. Um acidente. Eu lembro que você disse que queria um treinamento, né, Siri? Foi. Então se prepara pra um. Ação bônus, vou fazer a chuva de meteoro. Esse eu quero! Como é que okay. Você tira essa armadura? Você fala, quero usar essa habilidade da armadura. Pensa assim, ó, eu vou morrer se não ativar. Deixa eu fazer o teste de runa aqui. Quanto tempo que fica esse ponto heróico? Até você descansar, né? Você nunca descansar. Até tentando fazer isso aí uma semana. Quando eu fiquei com... Fazendo com inspiração. Com beleza. Temporário, eu não dormia. Porque eu resisto o dobro de tempo sem dormir. Então, por exemplo, se a gente, o mano fica um dia, eu fico dois dias sem dormir, sem problema, entendeu? Cadê o metal no vinho escuro pra não ver ele? Devo dizê-los que tudo que tá acontecendo aqui não tem nada a ver com masmorra. Pois é. É isso que eu percebi. Foi tudo pelas ações de vocês. Foi tudo culpa da Pop. Eu, né? Foi. Eu tô tranquilo nas minhas ações. Eu poderia ter o tal. Beleza, rouba aí. Só queria ter esse roleplay. Não ia ter o roleplay. Também não ia ter o nada. Foi muito bom. Foi muito bom. Deu 13 mil D10. Quanto você ganha de vida? O tanto de dano que der. Eu quero isso aí também. Fica brincando com ela. Você copia. É armadura. Você tem armadura. Só usar. Só que tem que gastar um ponto heróico porque é pra coisas em você. Você gasta um ponto heróico pra ser magias em área. E aí você usa. Celerinho também vai usar? Eu não sou afetado pela minha própria magia. Ah, que pena. Gasta um ponto heróico pra ser. Não precisa. Eu tenho que fazer agora o D100, né? Da porcentagem. Vai até quanto a porcentagem aqui quando isso? Até 100. Até 100 de 10? Não, só aqui na tabela. É, até... Aí depois só multiplica, né? Então, esse eu quero ver. 50 de 10? É, vai até 50. Presta um desenho nada. Até 50? Pô, perdão. É isso mesmo, cara. Desenho nada. 41%. 40%. Ó, você gasta uma reação, tadinho. Você gasta uma reação pra converter o dano de uma magia ou ataques que lhe atinjam. Ah, nem precisa. Eu me atingiria normalmente isso aí. É, não. Por que eu gastei ponto heróico na outra vez? É, só devor. Mano, eu peguei um ponto heróico de devor. Não foi pra acumular energia? Porque eu acho que você só ignora, não é? Não, tem aqui absorção. Gaste uma reação para converter dano de uma magia ou ataques que lhe atingir em PVs temporários. Jeff, tem uma calculadora aí? O celular, pô. 13 mil dividido por 50. Nossa. Eu vou ver. 13 mil dividido por 50. É. 260. Agora você faz 260 vezes. 260 vezes, dá 40. 40%? Aqui, vai dar 50 vezes. 260 vezes 200. 52 mil. É isso que a gente tem que ter que falar. É. Gostei, vou usar mais. 50. E aí eu vou gastar minha resistência lendária pra passar no teste. Que era 73 de dificuldade. 73 dificuldade? É. É, ele também tem que fazer um save de destreza. Ah. 73 dificuldade com desvantagem. Ah, ok. Isso é uma magia? É uma magia. Ok, tem resistência. Quanto foi a que eu ignoro a resistência, se não for imunidade. Ah, por causa de elétrico. Beleza. Mano. Clique. Papai, nunca tive. Nunca tive tanto ponto de vida na vida. Nunca tive tanto ponto de vida, né? Se eu tivesse ganho 500, já ia ser mais do que eu tenho. Agora eu vou ficar sem dormir porque não ganho exaustão. Exato. Ok. Tô gastando minha reação. Proteção do vácuo. Proteção do vácuo. Proteção? Se voltar em mim, eu sou imune. Proteção do vácuo. Não, ele tem uma película aqui. Proteção do vácuo. Uma aura de energia enegrecida. Enegrecida não, uma energia sem, com ausência de cor, né? Se forma ao redor. A própria luz se distorce ali ao redor, né? Quando esses meteoros, essa energia elétrica despenca em cima daquela criatura. No caso do Celerim, não são meteoros, né? É eletricidade. É, são meio que bolas de energia. Certo. Relâmpago com os globulares, né? É aqueles relâmpagos do Guiar dos Mundos. Atinge aquela criatura, passa ao redor dele, se dissipando, sem feri-lo, sem atingi-lo. Mas ele não sofre é nada. Um ataque só, porque o Meteoros é mais de um, não é? São quatro. Mas são quatro em áreas diferentes. Uhum. Mas se um criatura pode ser só pode ser agora, afetado se ele fosse por uma Madara. Dá ideia. Intangível, é? Dá ideia aí. Dá ideia do que é do Madara? Que fica intangível. Não, porque ele sorta um e todo mundo, beleza, né? E agora? Que vocês vão se lidar com o outro? Ele manda quadrões, ele manda um. Ele um manda um pausado. Eu vou pagar. Eita, tá se cobrindo. É pra ele dormir? Nem fodeu. Ele entra embaixo do papelzinho pra dormir. Faz a cabaninha dele. Que da hora. E aí, Celerinho, que mais? Foi, a minha ação ia ser uma boa. Foi? Então beleza, então minha vez. Agora o cocô. Agora o esmagador coletivo. O esmagador coletivo. É o nome dele. Só que esse aqui é um esmagador coletivo em troca. O bom é que tem essa criatura aqui que deu certinho. Sim. Eu usei ela na aventurinha que eu estava mestrando. Não foi nada planejado. Ah, é? É uma legal. Exato. Eu gosto dele. Não foi nada planejado. Certo, corpo a corpo, três pancadas. Olha que beleza. Eles colocaram no Sandarinho que jogou o meteoro nele. É uma boa ideia. Tô brincando, muito legal. Eu não, posso bater. Não é porque eu tenho 52. O ataque tem um total de mais 25. É porque eu tenho 52 k de vida agora, não. Então tá com mais 39. Ah, eu vou apanhar todo. 59. Você não apanha. Ou se você cair agora. Eu ataco com mais 64. Mas o problema é que se ele tomar dano obliterante, reduz o PV máximo. Uhum. Então, independente de quantas temporadas você tenha, reduz o PV máximo. Sim, se eu perder o PV máximo, foda-se o temporário. Queria um dado de mestre. Você quer mais um dado? Dá mais um dado de mestre. Muito obrigado. São três ataques. Ah, ok. Vou atacar vocês três. Tá bom. Escolha os seus dadinhos. Eu quero dar tormenta. Se ele, Celerim, top. O meu é com desvantagem, tá? Você é com desvantagem? Desvantagem e porcentagem. Ok, vou rolar um dado adicional. O outro azulzinho é da top. O menor foi o da Ciere. Deu 14. Tá, 14 com 64. São 78. Muito obrigado. O da Ciere são 68. Não atinge? Falta muito? Não. Não? Então vou jogar um D6 e vou te acertar. com mais 5, são 83. Não, desculpa. 68. 73. 73. Ah, bom! 73. Eu vou usar escudo e não vai acertar, não. Tinha passado. Ok. Pô, você, cuzão, você não tem reação. Você gastou na arco-íro. Justo. É, você não tem reação. Justo, eu não tenho reação. Toma um pancadão. Pode bater. Ok, na TOF 15 foi o meu menor dado. 15 com mais 64. 79. Certo. Acerta, agora tem que jogar uma porcentagem? Então, porcentagem, é. Tá. 50% de chance de erro. Então, maior que 50. Maior que 50, tem que ser. 9 eu tirei. Vou rerolar. 43. Não. A top eu não atingi, mas os 6-2 eu acertei. A top nunca se sentiu com tanto vigor na vida dela. Quantos anos você tem agora? Quantos anos você ganhou aí? Ah, uns par. 10 vai pra D8. D10 vai pra D8. D8 vai pra. 2D6. Não, D10 vai pra D12. D12 vai pra 2D8. Então são 8D8. Mais. 28. Mais 38. Pai, nunca vi um cocô doer tanto. 8D8 mais 38. Presta D8. Quantos você quer? 8. 8D8? Os dados estão aqui. Por que são os dadinhos do Comic Con? O que são os dados do Comic Con? Os gatinhos. As mascarinhas. Esses gatinhos? É gatinho? São gatinhos, é porque é pro RPG de gatulo. Sim, existe e é um RPG bom pra caralho. Deve ser engraçado, galera. Para pensar, você é um gatinho que tá combatendo Cthulhu, um gatinho mesmo. É. Às vezes o desafio que você vai enfrentar é como abrir a porta pra escapar. Cara, imagina, cara, se o Cthulhu tá vindo atrás de você, tem a porra da porta aqui, vai, joga pela um dado, tirei um. Você encontra ali uma bola de vilã, você para pra ficar brincando. Cthulhu vem cá pra você. Bem isso. É sério? Que engraçado, né? É, exatamente. Tem que jogar isso aí, engraçado. E assim, os humanos, tão foda-se, não tão nem aí pro Cthulhu, mas os gatos sabem. Os gatos têm que dar um jeito de se virar, tentar chamar a atenção do humano pra conseguir. Caralho. E não é nenhum gato que tá planejando isso. Isso me surpreende. Na Ciere, 10, 22, 30, 42, 45, 75, 83. Dói. No Celerim, pouquinho. 83? 83. No Celerim, 10. 23. Ah, eu nem tenho pra sua 35. Não, 65. 18. 65, 73. 73. Que tipo de dano? Doído. Ah. Doído. Concussão doído. Mágico. Beleza. E obliterante. Como assim? Ele é os três ao mesmo tempo? É os três ao mesmo tempo. É um dano de concussão mágico e também obliterante. Me livrei. E eu não fiz a magia, né? Pra reduzir o dano. É. Bom. A raposa não alertou a gente? Não era pra alertar, você era pra me alertar. Não, mas não, eu ia ouvir. Não ia ter nada, ela só ia se dissipar automático. É verdade, o dia eu passei lá, você falou da raposa, eu vi um cachorro, não sei se é um cachorro do mato, sabe o que que era, parecia uma raposinha. Então a decisão deu lá, tava pegando fogo pra caramba, e passou de manhãzinha, eu não sei o que que era, não conheço, provavelmente era um cachorrinho do mato mesmo. Parecia uma raposinha, cara. Sabe, o focinho bem alongado, sim, magrinho, uma pelagem bem longa, né, na legal parte da cauda. Ah, ele da hora, mas dá dó, velho. Não, tá dó pra caralho, né? Sim. Tava falando que o Gia é um monte de passarinho que eu nunca nem vi na vida, velho. Galinha d'Angola, eu conheço, né, mas eu uso passarinhos, cara, muito, muito coloridos os pássaros, que eu nunca vi os passarinhos tão muito grandão assim, ó, do que melhor nos filmes. Porque não tem mais árvore. Não tem onde ficar, né? Não tem. E as que tem, tá quebrando tudo. Sim. Ok. Vocês dois, teste de agarrar contra mim. Eu não sei o que acontece de agarrar. Atletismo. Acontece o atletismo. Atletismo? Ou de acrobacia. Eu vou agarrar vocês dois. Tenho 44 com mais 25, 69 e jogo com vantagem. Você tem mais 69? Falhei! Que bom. Isso contra você? Olha, eu tirei um 11. Duas cartas então. Eu tenho 20! Que mais bom. Um dado, mas. Tirei um 10 contra 40. O Celerim. Só fica entendido. É verdade, você consegue pegar eu e alimentar de magia? Você é uma coisa física? Virei. Virou na hora que tava no turno. Na hora que eu tava lá na bolinha lá, eu falei, eu viro alimentar de magia. Você é intangível? Você é intangível? Mas nesse caso, por isso. Aí o chocolate voando. Esse chocolate do Hulk aí. Nossa, aí eu coloquei no bolo, porque era um bolo formigueiro, né? Mas já viu formiga verde? Nossa, então, é um bolo gafanhoto, né? Mas agora o bolo inteiro ficou verde porque derreteu. Ah, eu quero ver esse bolo. É o birobolo. É o birobolo. Biro cake. Abre aí, pode abrir a tampinha. Biro cake. Não deu certo, não. Por quê? Não tá finalizado ainda, amor. Tá só um líquido estranho aqui. É o vazio. Como é que fica um bolo antes de assar? Não era pó? Não, esse é bolo que eu tô fazendo. Por que eu tô conectando esse bolo? Porque é a função da máquina. Será que ele tá na função C? Ele tá ligado? Tá, na função, tá ligado. Tá na função 10 aí, não tá? Tá, mas que estranho, ó. Por que esse bolo não tá assando ainda? Tá quente? Não, não tá descansando ainda. Não. Jogo quente, ficou tudo verde, que bizarro. Ficou. Ó, amor, lê. Você tem alguma coisa pra fazer, né? Você tem que fazer. Já sofreu pra mim? É tipo assim, você já agiu, agora você quer. Aí você coloca no último e você age de novo. Quebra as regras. Você acha melhor eu trocar de função, amor? Você não é intangível. Não, eu não sei, amor. Você não é intangível, não. Tá ótimo. Nossa, tem uma habilidade aqui de alimentar de magia que você nunca usou. Qual? Você não faz uma guarda? É. Pra última também não vai mudar nada. Do último pro primeiro não muda nada. Geralmente não é tão efetivo. Você não é intangível, mas isso é tipo água, sabe? Você consegue se moldar, mas não é intangível não. Então vou te agarrar. E vou agarrar o celeirinho também. É tipo um cocô mole. É, 69 mais 10, 79. O meu deu 47. Peguei. Agarrei os dois. Agarrei os dois. Quando eu agarro os dois... Agarrar aprimorado. Pancada, uma ação livre. Beleza. Vou negociar isso aqui. Mas você vai fazer ganhar de dois no próximo, na sua próxima vez. Não, isso, de alguma coisa. Isso já é garantido. Uhum. É tipo tentar ganhar um turno extra, né? Uma ação extra não, né? Não sei lá. Negócio. Ah, vocês podem ficar atordoados? Não. Não? Que merda. Na verdade, atordoado não muda nada, atordoado, né? Você pode ficar atordoado. É, não posso ficar paralisado. É que o atordoado, tipo... Ah, você fica grog, mano. Você perde a... Stunned. Stun, stun, stun. Eu acho que não tem ação ainda. Uma criatura stunned está incapacitada. É. Não pode se mover e fala apenas... Parcamente. Ah, não. Falha em testes de força e destreza, sem froze, né? Rolagem de ataque contra vocês tem vantagem. Eu sou imune a stun. Você é imune a stun? Tem aqui stun e paralyze. Puta que pariu. Assim ele não, né? Imune a atordoamento? Como é que é atordoamento em... Stun. Paralyze sim. Qual que é o outro que você tá dando? Stun. Não, agora em português. Atordoado. Posso ficar? Pode? Posso. Então você está atordoado. Nossa, encantado, paralisado e envenenado. Então, eu tô... Mas eu não posso ficar grappled. Agarrada. Eu sou imune a grapple. Ok. Tá vendo? Por isso que eu falei que eu sou intangível. Eu sou intangível. Intangível é uma coisa. Você não é palpável. Você eu não consegue... sou palpável, não dá pra você me agarrar. É, segurar, Não, até dá, mas isso é água, né? É, pega água na mão assim e agarra. Eu sou uma vó ali. Você escolhe. Assim, ó. Vocês querem água, meninos? Não, você pode fazer assim, ó, tomar aqui, ó. Ok, se não der certo com vocês, vou na tofa, então. Mas vaza, poxa. Vai nos outros aí, ó. Certo. Ele dá os três tentáculos formando mãos se projetam dele, né? Cheio de restos, de fezes, de pedaços de corpos apodrecidos, né? Golpeiam vocês três. A Tofa desvia dele, né? Sem atingir. Quando golpeia vocês, ele pega e agarra vocês. Quando ele atinge vocês, a pancada é forte, emite uma vibração estranha que mexe com as mentes de vocês e deixa vocês... atordoados, tá? A Ciele fica atordoada, o Celerinho não fica atordoado, mas ele segura o Celerinho e agarra o Celerinho firmemente. A Ciele, ele tenta agarrar, mas a Ciele escorre por entre os dedos pegajosos dele e escapa. Celerinho atordoado, Celerinho agarrado, Ciele atordoada. É isso. Ok. O que atordoado me dá? Prejuízo. Fica incapacitado. É, você fica incapacitada. É uma condição que dá outra condição da outra. É, você não pode ter ações ou reações. Você tem desvantagem em save força e destreza, né? É isso aí. Save de força e destreza e meus ataques têm vantagem contra ela. Certo. Foi minha vez, então vai você, Ciele. Você não pode fazer nada. Então vai você, Celerinho. Aí eu não jogo, não? Ah, não, desculpa, quando, a tocha. Até quando ela fica atordoada? É, eu não faço um teste, nada? Desculpa, hein? Não é nesse, é? ser muito bom. Por uma rodada. Ah, desculpa. Fortitude evita. Eu posso fazer um teste de constituição. Vocês podem fazer um teste de constituição. Passei. Eu sou imune. Você deu 50 só. Eu, desculpa. 55. Tem mais 10 do bastão, não esquece. Ah, passei. Passou? Não está atordoado, então. Esqueceu do bastãozinho, né? Esqueci do bastãozinho, Di. Então, é você, Cira. Mas acho que eu passava mesmo sem o bastão. Tenho 34 mais 19. Não. Só no básico... Não, fora o restante que eu tenho. Fora o cajado meu... Duas coisas. Ele tenta agarrar você, você se esvai pelos dedos dele. Epa! Mas você vê que o Celerinho tá agarrado. Ô, Celerinho. Fica tranquilo. Então tá bom. Se você tá dizendo, eu vou deixar. Se você diz, tá dizido. Tá dizido, né? Então eu vou... Eu vou tacar fogo em você. Ataca fogo. Vou tacar fogo em você. Vou tacar fogo em você, amor. Fogo único. Fogo único. Único. 29 mais 12. 41. Vai dar. Nossa, vai dar pouquinho. Vai dar 14 de 10 de dano. Que lixo. Também achei. Dá pra reagir? Não, eu só quero ver como é que ele vai reagir ao único. Rúnico. Toma 64, amor. 64, que tipo de dano que é? Fogo rúnico. Ah, fogo rúnico. Ok, você dispara uma rajada de fogo contra ele, o fogo se espalha por aquele corpanzil, pedaços dele vão despencando no chão, e se percebe que o fogo único afeta ele muito. Isso eu quero saber. Afeta bastante. O que mais? Só tenho ação. Só? Pô, eu tenho ações lendárias. Tem não, sabe? Deixa eu brincar também. Não, agora vou bater em alguém com uma ação lendária. Bate neles então. Vou dar uma pancada na Ciri então. Isso com a ação lendária. Por que não? Uma pancada lendária nela. Podia esmagar o Celerinho com a ação lendária também, né? Podia. Minha ação lendária vai ser diferente então. Olha, tirei um 20, cara. Que então, crime. Tirou um. Obrigado. Ao invés de eu bater em algum de vocês, vou usar minha ação lendária pra absorver o Celerinho. Ele tá segurando o Celerinho, ele faz assim com o Celerinho, ó. Ploft! E o Celerinho desaparece no meio daquela massa fétida. Mas só depois de mais turnos? Hã? Não, só depois de 3 turnos? Eu estou editando a ficha? Ah, desculpa. Desculpa. Não é esse cara aqui? Ó, já tô adiantando a minha ação. Normalmente ele não teria ação lendária. Ah, tirei um 20, já tô adiantando a minha ação. Então, que ele não tem agido nessa rodada, perde seu turno. E todo mundo já agiu. Mas você pode usar depois. Não é imediato. Meninos, vocês aceitam torta? Do que é? Eu aceito se for só uma reta. É que eu não gosto tipo de... É sim ou não? Coisas, vai tomar no seu corpo. Azeitona você não gosta? Que blasfêmia. Que blasfêmia. É sim ou não? É que eu vejo umas tortas aí vendendo nas lojas que é meio estranho, né? Eu te entendo, velho. Ok, tem então umas tortas meio estranhas e isso é foda. Pode fazer só assim, então você já pode entrar na minha, só. Mas é a sua? Ah, já? A minha foi só absorver o celerim. Não, mas não teve o resto? Não vou adicionar nada? Só absorver? Não, só absorver. Ah, tá. É, porque se o celerim não sair, já era o celerim, né? Meu, tá dando 19. Tô dando uma versão mais fraca da ação que tem aqui no livro. Eu percebo que assim, ele ataca ele com um ataque de fogo, de fogo. Sim. E 73. E aí eu olho pra ele e falo, ah, se você tá reagindo assim a fogo, então eu vou mandar uma bola de fogo nele, só que com dano primordial, tá? Uhum. Deu 84 de dano, Jé. 84? É, 84 de dano. Ah, então você gosta de. Então você tomou fogo, então. Ciel, foga. Ciel, né? Prefere quente, né? Ah, tanto faz. Ciel, foca no fogo. Demorou. Ele é fraco a fogo. Você percebeu que o Ciel foi engolido, né? Percebi. Ciel, tá tudo bem aí? Você nos ouve? Eu vou ter que desengolir o Ciel. Nossa, tá tudo bem então, você viu? Você tá falando com a boca? Uhum. Ah, bom! Mas eu falo mentalmente também. Vai ter leptospirose se abrir a boca aí. Sou imune a doenças. Vai ter cólera. E vai ser do dragão. Ó, falei no teste, eu morri, vou gastar... Quando que vou rerolar o meu teste da runa pra ver se não falha. Ah, você tá fazendo sem fro já? É, 10, já passei. Eu tenho mais 10 no... Caralho, tem direito a uma salvaguarda, né? De destreza, caramba. Qual foi a atividade? Tem sim. 45, 52. 52, 56. 56. Tirei 20. Tirou um. Cadê? É, tirei um no dado. É 20? Então dá um 20 aqui pra mim. Ô, 56 de dificuldade já. De destreza. Destreza. É. Eu quero fazer isso. Vocês querem gelado? Vou dar uma esquentadinha. Pode no pipi. Pode no pipi. Não, pode no... pode no banho. Falei, pode no pipi. É que eu falei que eu queria fazer pipi e já atropelei tudo uma vez. Gente. Eu não lembro onde que eu sou no banho. A primeira é a direita. Se fosse o Carlinhos, ia mijar na cama do meu irmão. Por quê? Ele não sabe o que é direita e esquerda. Ah, ok. Verdade. Já tem problema, né? Deixa eu calcular. Ah, vou pegar os bônus que tem aqui mesmo. Coloco meu bônus aqui de 10. Então, mais 32. Com mais 20, 52. 56. 56? É. Preciso de 4, não dê 6? Pois é. Mais de 50%. Eu acho que não vai dar, hein, amor? 66, 62. Isso, ganha mais 10? Mais 10. É. Então é os mediados que tem que usar. Metade do dano. Então metade do dano. Beleza. Vou fazer ação lendária. Eu vou bater na Toff. Então tá bom. Você eu já bati e não consegui pegar. Vou bater na Toff. É sempre assim. Deixa a Toff chegar. É porque eu não entendo nada que eu escrito aqui. Pode tirar isso daqui, né? Pode. Seu banheiro vai estar desencaixando. O que? A bola é pesado, gente. Ah, bota aqui. Ó. Ação lendária, soco na Toff. Não, sai fora. Tem que rolar a porcentagem, essas palhaçadas? Desvantagem. Desvantagem? Ô, oh, meu saco. Você não vai acertar, velho. Que de boa, hein? Aí, errou. Ponto. Tirei um 5. Errou. 5 com mais 69 errou. Que eu tenho? Errou. Que porra de 69, caralho? Você tem 63. Ó, tenho 39 mais 25. Ah, é. 64. Errou outro. 64 de boa. Mais 5. 64 com mais 5. 69, errou. Fiz 73 agora. Vai rerolar? Errou. Vou acertou, rerolar. Né? Tirou 5 e 6. Ah, ok. Acertou. Tirei um 7 agora, acertei. 70. Não, mas é com desvantagem. Não, é 72, meu CA. É com desvantagem, é verdade, 72. É que eu vi o 18 ali, eu falei, não, agora acertou, né? É com desvantagem. Tira um. Vai tirar um, pra onde você é tonto. Toma tonto. Acertou, viu? Aí eu escudo, sabe o que eu faço? Uso reação escudo, você erra. Ah, é? Erra. Mas tem resistência à magia. Nossa, isso é uma magia. Não, nem mim, não tô te afetando. Tá sim, porque eu não tô acertando meu ataque. Joga a porcentagem aí, não vê se não. Você vai usar o escudo, não tem nem que jogar. Ah, eu não sou muito fã desse negócio, não. Deixa pra ela. O quê? Como meninos. Você prefere ser comido? Lógico. Calma, amor. Então errei. Então vai, celeirinho. Falei que você ia errar. Falei. Calma, Diego. Não, vamos comer não. Diferente essa dor. Eu vou comer, mas eu vou pegar um pratinho, um garfinho. Eu não quero melecar minha mão que está pegando livros. Eu estou vendo no meio ali, acreditando que tem alguma coisa relacionada com queijo ou creme de leite. Ou estou errado? É requeijão. Alguma coisa associada com leite. De lá de dentro, eu vou pegar um machado. Dá uma porrada nele. Como? Vou tipo, indo com o machado até onde eu penso que seja a borda dele. Eu tô nessa lactose. Porque aí eu vou fazer contato com ele, com ele, né? Com a pele dele. Não, porque mas é o seguinte, você não tá dentro de uma câmara. Tá envolto por ele. O espaço que você teria pra se mover, pra sacar o machado, tem ele ali. Olho pudim, isso aí. Não dá pra se movimentar. Olho pudim, tá doido? Não, facilmente. Olho pudim. Então eu posso... Gosto de pudim. Então eu vou usar ação bônus pra usar o anel de teleportação. Nossa, tem olho de pudim. Pra fora dele. E aí eu vou pegar o machado e vou bater nele. Ok, aí você consegue. Diferente, da hora, você vê? Caralho, difícil, hein? Rola esse caralho, velho. Aumenta. Rola, joga com vantagem. Usa inspiramento. Joga com vontade. Uhum. Será que 51 é pouco contra o CA? Mas você acertou, né? Só você recolou. É. Quanto deu seu ataque? 51. 46 mais 25. 71. É, eu acho que você errou. Eu tô fazendo uma conta. 71. Dá pra acertar? Não dá. E eu tenho CA com vantagem. Tem um pouco com vantagem que eu tenho. Não tem. Alguém explica pra ele. De nome. Você jogou ele? Gastou o Teróico? Não, ele gastou. Vai ser só ele entendendo, não dá pra acertar. Você dá. Tirei 5. Faltou 20. Se você tirar 20, falta 5. Não dá pra rerolar com. Dá pra contar que não dá pra rerolar. Uma pergunta. Você tá com vantagem ou não? Não, mas não vai mudar. Eu consigo fazer com que... Eu consigo fazer com que a Tessaga dê o bônus pra ele? Tipo assim, ela me auxilia, ela me dá bônus pra acertar se eu quiser. Eu consigo fazer com que ela auxilie ele? Não nesse momento, mas pode gastar acho uma ação bônus pra passar ela pra ele. Tranquilo, tem a sua cartinha. É, porque a gente vai ter mais um turno ainda. Na hora que chegar a ação dele, eu uso. Tá, só ele agora, né? É, e aí vamos só me preparar. Falar, então você é esquivo? Não parece. Ó, então ele não vai agir. Tá? Ele perde a ação dele nesse turno. Só no próximo, no caso ele só usa as ações lendárias. Ok, então vou usar a ação lendária. Cara, muito gostosa, velho. Muito gostosa mesmo. Agora eu quero lá, por favor, não pego. É ação lendária. Socão ou celerinho? Filtro ali da torneira. Aquele babajur ali. 5. Caralho, um 5? Mais 64? Errou. 69, acertei? Errou. Ué, tá me atacando? Não, amei. Uhum. Como é que você ataca o celerinho que tá dentro de você? Não tá mais. Só aqui, ó. Porque não dá pra atacar ele por dentro. É, então. Por que na sua casa tem espelho no comum? Olha o espelho aqui. 30. 68 pontos de dano. Fenchi. Concussão mágica obliterante. Pois é. Concussão mágica obliterante. Ainda bem que foi o último, hein? Eu vou passar. Eu tô muito verde. É você. Pegou, parece uma moeda. Tá, ação de joias bagaço ou não? Aí, uhum. Sei. Tá. Tá vendo? Tá assim, ó. Ah. Passou no jato. Estranho o negócio ficar líquido parado ali. Descansando. Descansando. Descansar, pai. Trabalhou esse negócio aí? Um pouquinho de óleo aqui. Um pouquinho de óleo aí, Gui. Olha só que bosta. Olha. Vou te tomar no seu cu, caralho. Viadagem. Mano, pelo cu. Limpou, boneca! Se fuder. Quem que é? Eu já quero brincar também. Sou eu. Já tá mesmo. Tá. É comer a raspa do Hulk. Lavar a mão. Depilar o Hulk. Bem, ele é um... cocô. O nada, né? Ele é... Ele é uma gosminha de nada. Uma gosminha de nada. 15 metros de altura. Uma gosminha de nada. Do 13 toneladas. Não, ele é uma gosminha da matéria do nada. Isso é açúcar puro. É, você tá com a língua verde. Tá aqui com então eu vou usar Prime. Nossa, caiu coisa aqui. Usou Gabriel Max e cancela seu Prime. O Matt Prime. Vídeo pra Netflix. Existe Gabriel Prime? Então, Gabriel Max. A Prime. Gabriel Max. Ela tá usando a Amazon Prime, eu tô usando a Gabriel Max. Eu vou usar Prime, eu vou usar Primordial. Tá, eu uso Netflix e cancelo você. E eu vou. Fazer você deixar de ser nada. Eu vou te dar dano, tipo, fazendo você ser coisa ao invés de ser nada. Dano de vida. Tipo isso. Eu tô bugado aqui nesse aí. Né? Deixa eu ver a carta, o que que é? Sakura Carry Captor, fazendo uma volta humilde. Você tá fazendo tipo uma reação matéria-antimatéria. Isso. É um dano filosófico. Cara, vamos dar um dano filosófico em você. Supletivo, supletivo. Você viu o cocô fazendo assim. 68, né, Jeff? Isso. Você está fazendo uma rajada? Sim. Dá 49. 49? É. Demorou. São 30 bebês. Peraí. 49 é de verdade. Temos que botar uma ordem nessa bagunça. Se você tá fazendo um ataque que é tipo um ataque de área, tipo uma magia, eu tenho direito a um save e um crow. Então faça! Se você tá fazendo uma rajada, você tem que fazer uma jogada de ataque. Não, vai ser em área então, eu não quero jogar um jogado de ataque. Então é tipo uma magia que não tem jogado de ataque, mas que eu tenho um saving throw. Isso. Então um saving throw de constituição. Pode ser. No meu caso, fortitude. Isso não é magia, então eu não tenho vantagem. Mas reduz a metade se fortitude, passar. Eu tenho mais 28 com mais 5. Mais 33. 13 com 33, 46. Errou. Oh, shit. Toma 174 de dano primordial. Ai. Nossa! Nossa, o quê? Isso é o que ele tomou ou é o que ele tem? Isso é o que ele tomou até agora. Uhum. 560 de dano até agora. Certo. Você invoca a runa do primórdio, então. Ao redor dele surge uma aura primordial que começa a alterar a essência dele e reagir. E ele vai se desintegrando pouco a pouco. É isso que eu quero. Certo? Ok, ação lendária dele. Não tem mais. Gastei as três. Foi engolir, pancada, pancada. Isso. Então agora, Toff. Porque eu perdi minha ação. Fogo, fogo primordial de novo. Bola de fogo de novo? Uhum. 56 de dano, já passei no teste. Isso é magia, né? Então. Isso, passou no teste de 6. 15. 15 mais. 27. 42. 46. Não. Então, dano total. Quanto foi o dano? 80. Acabei de falar, esqueci. Era 80 e pouco. Acho que 86. 86. 88. Okay. Sim, ele foca no fogo. Selim, tá bem? Tranquilo. Qualquer dano único, ele sofre bem. Ah, mas o fogo tá deteriorando ele. Mas a única coisa ruim é esse cheiro. Pô, tá tudo queimado, assim, velho. Tem essa lendária assim. Não tem, não. Tem sim. Porque passou meu turno. Resetou. Passou agora, não. Você não agiu? Você não agiu. Só fez ação lendária. Isso configura turno? Que eu tirei. Sim, configura turno. Você tirou minha ação. É. Não minhas reações. Não meu, não o restante do meu turno. Então, sim. Agora resetou a iniciativa, você começa de novo. Então, eu tenho ação lendária. Você, eu tinha ação lendária depois da Ciere. Quer jogar? Joga, então. Vou jogar ação lendária, vou bater na Toff. Não. Sim. Não. Sim. Tecnicamente, eu não te bati. É, tecnicamente, no meu turno, ela não te bateu ainda. Eu te bati no meu turno. Depois que eu te bati, você vai fazer o quê? Manda no peito, mano. Manda no peito. Então, bato em você e bato nela. Manda no... Não, aí não. Ação lendária na Ciere. Ô, carai. Tira um 20, duvido. 2 mais 64, 68, te acerta? Não. Então, ação lendária na Toff. Sua chance, hein? 66, né? Não, meia. Ok. Meia. Saiu um já. 70. Mas porque pá! Porque é com desvantagem, né? Mas também não acerta. Não acerta nenhum de vocês. Vocês percebem que pouco a pouco vocês estão minando a resistência dele. Ele desfere os ataques, aqueles punhos gigantescos em vocês, mas não consegue atingi-los. Cheiro de bosta queimada. E aí, Celerinho? Cheiro de bosta queimada. É, exatamente. Nossa. Então eu vou acumular um pouquinho de ar pra fazer um sopro. Ah, vai usar a quinta marcha? É a quarta. É a quarta? E aí eu vou... No nível de vocês já é a sexta. Ah, eu vou fazer um sopro com um pouquinho de runa, só um pouquinho. Só um pouquinho? É só 10 de 10 de dano. Extra. Extra, ok. Então vai dar... 32 de 8 mais 10 de 10. Doido, hein? O que você quer? Quer jogar por cima, então? Porque eu vou fazer os 32 de 8. Ah, pode ser porcentagem. Isso, só lhe fiz uma pergunta. Primeiro é o D8. D2, D8. Deu 9. 90. Amor, o quão ferido essa criatura parece estar? 90%. É, quantos? 32. 32. D8. 231. Conferida? 90 de 10 a 10, que é 90. Olhando pra ela, você calcula que o tamanho dela reduziu em um terço aproximadamente. Deu. Aí eu fiz o sopro. É, eu quero. Não, metade. Eu quero ver isso após o sopro do Celerinho. Após o sopro do Celerinho. Após o sopro, vamos lá. Sopro, save and throw, né? É, save throw de destreza. 16. Não é magia. É magia. 14 mais 27. Não, falhou. Falhou, toma integral. É 65 de dificuldade. 231 de eletricidade e 190 de eletricidade única. Normal, 231 mais 90. É, 90 eletricidade única. 231 eletricidade. Ah, 231 normal. Pera. Eu tenho minhas habilidades. Tem resistência elétrica, mas você ignora. Então 231. E 90? De único. Ele dispara aquele sopro, né, aquela rajada elétrica nele, abre um peito, um buraco gigantesco no meio do peito da criatura, e ela começa a despencar para trás, já de meio de lado ali, né, bastante enfraquecida, bastante ferida. Aí, como ação bônus, eu vou fazer um estalo mental nele, que era para ser o cantrip de gelo, Frostbite, só que eu vou passar para eletricidade. Aí, deixa eu ter que lembrar que é CA ou é safe de fogo. CB então é o sim, né? É, mas só mudei o elemento, aí é o Fluff. Cadê o Whispers? Tá embaixo do seu celular. Tá com você. Ele já roubou. Tá com você. Ela não sabe brincar disso. Tá com você. Eu tenho que bater em alguém. É saving throw. Passa se não fede. Já fiz figuinho. Saving throw de constituição. Eu tô com figuinha, foda-se. Vai morrer a doença isso aí. Também parece que outra coisa é doença, mas tudo bem. 80. 64. Faz saving throw de constituição. Constituição. É vantagem. Constituição eu tenho bem. Porque isso aqui é... 33. É magia? É. Então tem vantagem. Tá. 14 mais 33. Falei, né? É, 72 de verdade. Falei. Vai dar 64 de dano elétrico, normal. E aí você tem desvantagem no próximo ataque que você fizer. Tem desvantagem no próximo ataque. Beleza. E quem quer jogar? Qual de vocês quer ir? Pode ser, eu quero jogar de novo. Tá, então, toma aqui, mudar a iniciativa da Toff pra depois da minha. Então, beleza. Vai, mas antes eu tenho ação lendária. Eu vou preparando já meu outra. Minha ação lendária vai ser socar a cara da Toff. Tá. Já tem desvantagem contra ela? Acho que eu até acerto tua ação, só tirar 2 20s, né? 50, 40. Não, caso, é. No caso, 2 1. Não, é a porcentagem. Não, tá, o Nimb não vai pra você, amor. O Nimb é só pra gente. Ah, é? É, todas as coisas é só a gente. Então... Pra você é Mega Lock. É, pra então, você beleza. É Mega Lock. Então é só tirar 2 20s, né? Pra acertar a tua. Isso. 6. Tirei 2, 1, 9, 1, 6. Não acerta. Então vai, Toff. Mais 82 de dano de fogo primordial. Já fiz o teste aqui e já passei de novo na dificuldade. Qual é a dificuldade? Da minha runa? Outra bola de fogo? É? Outra bola de fogo? É, ah, minha dificuldade é 56, né? Outra bola de fogo. 56 de dificuldade. Sim, vem fogo e destreza. Vixe, Maria. Deu 13, né? 13 mais 27. Não, quase. Não 56. Deu quanto? É, 80. 82. Ah, não tô somando a minha inteligência nessa porra desse dano. Verdade, enfim. Bom, agora sou eu então, finalmente. É, mas antes eu tenho uma ação lendária na Toff. Você não tomou dano da Toff? Acabei de tomar dano da Toff. Bom, o que você vê, Cira, é que assim. Quatro quintos da vitalidade dele, do tamanho dele, já se esvaíram. Então agora tá aqui. Tá aqui na Toff de novo. Oh, me dá uma cartinha de 1 aí. É, que vantagem. Por isso, dá uma cartinha de 1. Por isso. Ah, é verdade. Você fere a si mesmo. Role dano normalmente e aplique ao seu personagem. Ao invés de bater, eu faço isso aqui, ó, nele, ó. Tipo, um toque sutil. Tipo. Loser. Tipo, Naruto com os terceiro Kage lá, Raikage, que ele bate, o bagulho se bate. Pega. O braço dele vai e volta nele. Beleza. Essa cena? São 4D8. Eu acho que ele viu a cena isolada, porque ele não assistiu até lá, não. Não, mas eu já assisti muito o filme do Steven Seagal. Steven Seagal é boa. Concordo. Tá, 9, 12, 20, 34, 41, 71, 79. Ele mesmo morreu, né? Você bateu e morreu. Ia ser muito engraçado, fogo. Dando obliterante? Dando obliterante, amor? É isso que eu tô vendo. Não é ponteiro, é pra blandando. Ah, é, meu dano é obliterante normalmente. Mas você toma? Não sei. Veja aí. Jamais saberá. Jamais saberá. E aí? Jamais saberá. Você acha que o cocô não toma dando obliterante? Não, porque senão. Quanto que era mesmo? 79? Porque senão é assim, ó. E é isso aí, é obliterante. É, gastou o ponto heróico. Por isso que eu quero saber se ele toma, né? Se não, eu vou gastar um ponto heróico se ele não toma. Toma, toma dando obliterante. Pior o lado dele se eu gastar? Não. Dá na mesma? Na mesma. Então não vou gastar o ponto heróico. Ela mesma. Eu sou trouxa. Beleza. Ação lendária bateu na Toff. A Toff desvia o ataque dele, atinge ele, né? Ele cambaleia pra trás, quase despencando. E ele se projeta pra frente de novo, agitando os braços e arremessando pedaços de cocô e de corpos em vocês. Que horror. Bom, meus dados são aprimorados duas vezes por causa da benção do nada. Eu então, acho. Então, ao invés de 1d4 mais 2, vai ser 1d8 mais 2 corpos humanoides. Eu acho. Então tacaram bosta no ventilador. Ah, tá de brincadeira. 3, ok. Um em cada um de vocês. É arremesso de cocô. Cada um deles vai causar 4d8 mais 15 mais... Você tem que acertar, né? 5. Deve ser em área, não? É área. Então a gente tem um safe. 4d8 mais 20. Então são 8d8. O d8 vira d10, que vira d12. Então são 4d12 mais 20 em cada um de vocês. A gente tem saving throw de destreza? Sim, vocês têm direito a um save intro de destreza. Vamos desviar da concurso. Destreza? É. Destreza. CD50 só. Já vi tacando o Meleca Shiro. Meleca Shiro. Grande Meleca Shiro. Passei. Passou? Eu falei. Falhou! Eu tenho 27 bolas. 4d12. Mais 10 dela? Mais 20. Agora eu passei, porque já dá 41. Vou jogar uma vez só, vale pra todos, tá? A gente vai tomar metade, acho que é a maioria. Eu tô fazendo. Ok, 12, 14, 16, 17, mais 20. 37. 37 pontos de dano. De cocô. De cocô. Que tipo de dano que é? Fedido. Concussão mágico. Não tem obliterante. Toma um quarto. Cocoção mágico. É, você é imune, eu tomo cocoção um mágico. Cocoção mágico. Cocoção mágico. E vocês rolam uma salvaguarda de constituição CD 200, ou vocês vão pegar cólera. A gente vai pegar cólera. Ou leptospirose. Se eu andar com o celeirinho, vai ser cólera do dragão? Ou... Mesma piada de novo, hein? ou é... Cara, essa pessoa é um ciclo vicioso, é isso? É. Tá bom, você pega gonorreia só. Nossa, prefiro a cólera de... Ok. Se ele, né? Se ele. Eu tomo 9. Se ele vai dar um choque mental nele. Choque de realidade. Que vai ser único, né? Dar um choque mental nele. 17. Isso vai doer. Não é não. Tem quanto de uma da mente? 32. Vai doer? Não. Vai dar os mesmos 49 que deu. Vai 30 de 10. 30 de 10? Pago 12 e cancelo. Eu tenho 55 de runas da felicidade. Ave Maria. 178. 178? Eu tenho mais 11 só por ser Deus. Era 44. Que dano que é? Deve ser psíquico. É a mesma coisa do primórdio? Não, é runa da mente. Então imagina da mente, que é psíquico. Puxa energia pra caralho. O quê? Dá um estímulo, dá um suco de energia, dá uma puxada. Não, não, acho que não é puxinho não. Eu posso? É, você já se prefere que é ruim mesmo. Não é o ventilador balangando isso aqui? Não, porque o negócio aqui dá uma instalada ali, eu percebo que a luz dá uma baixada. Ah. Aí aquele pessoal de novo, ela volta mais forte. Agora tem resistência, né? Agora sai no cheiro do bolo. Tá assando já. É, essa ação vai ser inútil, mas eu vou usá-la mesmo assim. Reversão de dano. Não tem como te dar reversão de dano. Claro que eu tenho. Reversão de dano é física, amor. Você não tá me... Ah, não, você tá me dando dano psíquico. Eu tô te dando dano psíquico. Ok, deixa eu ver se eu sou imune a dano psíquico, então. Agora você é imune a dano psíquico. Preciso ver, eu não sei. Ninguém nunca me deu dano psíquico. É difícil, não. Elemental de cocô. Olha, as criaturas do vazio não são imunes a dano... Ah, são imunes a dano psíquico. São ou não são? São. São imunes a dano psíquico. Mas é um dano rúnico. É um dano rúnico. Então a imunidade cai para resistência. Ok. Então eu sofri metade, eu tenho direito a uma salvaguarda, certo? Já tá dizendo. É, você quer jogar de ataque? Não. Então tem direito. É uma magia? Não. Então é sem vantagem. Então é vontade. Mais 19. 18 com 19. 38. Falhou. Não, 37. Falhou. Falhei? Falhou. Então toma inteiro. Qual que é o dano? 178. 178 dividido por 2. 89. Ok. Muito bem. Vai cocô. Vai cocô. O cocô, assim, ele utiliza a runa da mente, afeta a mente da criatura. Vocês percebem que a criatura põe aqueles tentáculos que ela chama de mãos, né, naquilo que ela chama de cabeça, chacoalhando a cabeça e cambaleando para trás. Ela quase cai. Ela tomba se apoiando no solo, mas ainda permanece em pé. Por muito pouco ela permanece em pé. Que raiva, fogo. Hã? Que raiva, fogo. Vai logo. Morre, filha da puta. Que raiva, tá quase, tá morre, quase. Morre, filha da puta. Bom, vou usar a ação lendária, então. Não tem mais ponto heróico, que bosta. Vou usar a ação lendária pra... bater em alguém. Bate no cimento, tá morrendo mesmo. Tá quieto aí, ó. Tá quieto aí. 1, 2, 3, 4. Vamos dar uma pancada na Cia. Bate. 4 mais 64, 68. Certo? Não? O que foi, o Nazaré? Acerta. Acerta? O que você tá fazendo continha aí? Vou deixar você me acertar. Não, você vai me acertar. Deixar, eu vou acertar você porque eu consegui. Não, não, eu tenho 69. De CA. Então, eu não te acertei. Eu vou deixar de usar o meu aliado nessa ação pra você me acertar. E aí você me acerta. Já sei o que ela vai fazer. Ela quer voltar o dano. Tá. 15. Eu vejo cena aquela cena do MIB lá. 25. 29. 36. 76, 84 pontos de dano. Você tá me batendo com o tentáculo? É. Ele vai voltar em você. Tentáculo, ele vai na sua direção, atravessa aquele halo enegrecido, cortando as dimensões, surge atrás dele, puff, golpeia a nuca dele. 80 e... 72, 83, 6, 84. Tem alguma coisa assim. Cara, hoje só, a maioria dos danos que saiu foram 80. 1563. Né? Passou 63 pontos de vida dele. O cocô caiu. Puff, explode a cabeça dele. Aquela massa cai no solo. Se espalha novamente ali pelo chão. Se unindo novamente àquilo que estava acumulado. E vocês, em pequenos pedaços daquela gosminha do nada, né? Se deslocando por ali, tentando ir se juntando novamente, pouco a pouco, pra tentar voltar ao ataque. Às vezes é bom ser acertado. Finaliza. Então finaliza esse trem aí que tá escorrendo aí. Cara, como é que eles conseguiram achar a gente assim? Que bizarro. Bom, tenho minhas dúvidas. Na hora que a gente tava lá treinando lá, a Siri concentrou muito energia ruim pra poder fazer a destruição. Mais do que o necessário. Foi de louco, sim, né? Foi isso mesmo. Isso. Eu comprovei pela essência dela. Eu imaginei. Usar a runa da competição. Desculpa pelo seu, plano. Você tava vindo de gatilho pra gente. Mas sempre é refeito. Mas eles já conhecem, né, o seu plano. Vocês deixaram alguma coisa lá dentro? Não, é sempre refeito. Então é sempre do zero. É? Entendi. Sempre do nada. Entendeu? O meu plano é 49. Outro local. Ah. Que ruim. Entendi. É ruim? Menos mal. Mas isso foi complicado. Assim, eu tenho uma 31, uma mas um 18. Gente, é um teste bem ruimzinho. É latente. Dá pra melhorar um pouquinho, não? Ainda bem que a gente conseguiu se livrar disso aqui. Quando vocês estão conversando, a Siri lá tá assim, coçando a cabeça. Olhando pro alto, coçando o queixo. Olhando pra meleca no chão. Não vai finalizar os bichos, não? Por enquanto não. Não vai finalizar por enquanto? Por enquanto não. Por que não? Finaliza ou nada. A gente tem que sair daqui, a gente não pode. Não, pode matar, eu tô vendo, tô pensando em outra coisa. Mas mata você, você já tá, você tá em treinamento. Ah, você quer que eu mato com aquilo? Não! Não, você pode, mas não com aquela quantidade absurda de energia. Ah, você quer? O suficiente pra matar eles. Você quer uma mini explosãozinha? Não, não é uma mini explosãozinha, é o mínimo de concentração. É você olhar aquilo ali e destruir só aquilo ali. Você não precisa concentrar todo aquele tanto de energia ruim. Eu vi numa peça teatral uma vez, é. Leigão, alguma coisa assim, né? Que é só um pedacinho de energia. Isso aí é o que vocês chamam de isso mágico. É, quase isso. Lá, leigando no nosso seria o equivalente a disparo de energia. É. Nesse caso, pra matar os bichinhos, eu não vou transformar a energia em negativa. Graças a Deus. Pra matar o resquício de nada, eu acho mais fácil explodir energia positiva. Mas não vai curar ainda, né? Não. Aí nada vira alguma coisa. Exato. Alguma coisa morta. Mas é alguma coisa, é o que importa. Eu tô pensando como é que eu vou melhorar esse teste. Aconteceu. Eu dei a deixa. Tem alguma dúvida? Você parece meio cabisbaixa, descontente. Pareço. Aconteceu uma coisa muito estranha lá no seu plano. Mas aconteceu mesmo, você usou a linguagem de Tamurai e soltou uma quase lotes da morte? Essa é a questão. Eu não, nunca vi os gestos. E os gestos vieram a mim muito naturalmente. Assim como algumas palavras que a gente normalmente não usa. E eu queria saber da onde que vem isso. Porque isso não é normal. Agora que você falou, me ocorreu aquela hora que eu tava falando sobre o lado negro da força. Pois é. Aquilo veio involuntariamente à minha mente. Eu falei, não sei porquê. Exato. A hora que eu comecei a ver você fazendo os movimentos e tudo mais, pra mim foi natural, porque eu me vi quando era menor. Então. Fazendo os mesmos movimentos, como se fossem movimentos de golpes e afins. Então pra mim foi super natural, inclusive você falando. Eu me surpreendi porque eu não imaginei que você conhecesse tal coisa. Então, mas você tá falando que foi muito natural, então não faço ideia. Então, essa é a minha dúvida. Da onde veio isso? Até porque o nada falou comigo depois disso. Caramba, de novo. O que você falou com ele? Quando perguntou se eu chamei ele. E o que que você falou com ele? Nada, eu não chamei ele. Opa, isso é mentira. Sim, é mentira, você não pode falar mentira. Calma. E o que que você falou tá com nervoso. Ele? Nervoso. Porque eu percebi a oscilação do seu chi. Na hora que a gente tava treinando, que você foi disparar a energia, eu percebi que seu coração deu um pico muito grande de uma mistura de medo com adrenalina, eu não sei explicar. Adrenalina, outra palavra que vem à sua mente de forma misteriosa. Misteriosa, porra. Filme? Vou pedir pra ele deixar a gente terminar de fazer nossas coisas em paz e depois a gente conversava com ele. Como assim? Simples assim. Trégua? É, basicamente. Então não viu porque o cocô aí veio na nossa. Ah, não, ele não quis. Ah. Eu posso... Por que não vai querer? Que é mexer um pouquinho nesse conhecimento seu? Você falou diferente? Tipo, lado negro da força? É, foi coisa da top. Foi o que eu falei. Posso? Como? Você me dá autorização? Não quer saber como? Porque eu vou tentar acessar a sua história pra ver se isso remete a alguma coisa. Em off, eu vou usar a minha magia do Legends Lore com esse foco. Legal. Pra ver se eu consigo fazer a relação de onde veio isso. Ok. Muito bom. Vai lá. E aí, como você deu autorização, não precisa. Você fala no teste. Ok, vai lá. Boa, muito bom. Fazer o Descreva o efeito dessa magia. É, o Legends Lore. Tipo, eu sei a história desse termo e por que isso tá associado não, a não, eu quero saber o efeito cosmético durante a conjuração. Cosmético? É, eu vou usar isso contra vocês. Eu vou olhar bem no olho dela e vou fazer tipo uma hipnose. Certo. E vou começar a mandar, pensar no que eu quero e meio que mandar uma força mental nela. Ok. Pra ela também pensar nisso. Você faz isso, a Sirena fica olhando pra você hipnotizada como um sapo olhando pra uma serpente prestes a dar o bote, tá? E aí você manda sua energia pra ela na forma de uma fagulha, uma faísca elétrica que bate na testa da Sirena e volta na sua testa. Quando volta na sua testa, uma palavra vem à sua mente, uma frase vem à sua mente. 1.21 gigawatts. Ele é elétrico, cara. Ele é elétrico. Caralho. Tá, a magia tem algum teste? Ela falhou automático, né? Qual que é o efeito da magia mesmo? Eu conheço os segredos dessa pessoa. Que ela não seria tão obscura a ponto de ela não contar pra ninguém. Alguma coisa que, tipo, com alguma vontade ela contaria. A Siri contaria tudo agora, né? Mas tudo bem. Não, mas tem coisas que você faz assim, eu prefiro não comentar. Sim, com certeza. É, mas isso eu acho que não é uma coisa. Aí eu vou, só que eu quero focar nesse assunto. Dá uma mexida nisso pra você. Como se fosse, tipo, um detectar pensamentos. Certo. Todo o passado da Siri... se descortina à sua frente. Tá gravando? Estamos gravando. Estamos gravando. Você vê uma jovem Ciere. Você vê uma jovem Ciere abandonada, sendo criada num orfanato, vendo as criancinhas passando fome e ela, criancinha, catarrentinha, falando: tenho que fazer alguma coisa. Achei que a tarefa é a comida. Né? Roubando os outros. Aí você vê ela indo pra floresta, vê uma pessoa treinando ela na floresta, ensinando ela a roubar. Aí vê ela roubando os ricos, os lenhadores ricos de Tolon, levando dinheiro pro orfanato. Você vê ela assumindo o manto da ladra Onyx. Você vê as chamas invadindo o orfanato, petrificando a Syndra. Você vê ela fugindo, montada no Kurama, ela encontrando vocês. Você vai vendo toda a vida que vocês viveram juntos, certo? Você vê o momento em que ela conversa com o Garleth e ela fala: Garleth, eu vim aqui pra barganhar. Ou você para com essa putaria e vai viver de boa num outro lugar, ou eu vou invocar um poder maior que o seu e vou destruir tudo, inclusive você. E o Garleth vira e responde pra ela: vão se fuder. E aí nisso ela invoca uma esfera de obliteração e se atira na esfera, um sacrifício ao nada. E aí você vê a Ciri morrendo em dor e agonia. E depois de algum tempo, numa escuridão, a Ciri despertando. O olhar dela voltado para alguma coisa que na verdade não é nada. E ela se sentindo, sendo costurada, viva ou não morta, de alguma forma. A mente da Ciri sendo manipulada. E aí depois a Ciri montada num celestial, destruindo planetas. Como agente de Galactus, destruindo os planetas. Você vê a Ciri destruindo no Yu. E depois você vê a Ciri chegando para destruir Arton. E a Ciri... Hã? Destruindo Arton. Destruindo Arton. E aí você vê a Ciri sendo derrotada por vocês. E aí uma união da Toph, do Theon, da Lisbeth para tentar resgatar a consciência da Ciri. E final, combinando finalmente com a Toph se fundindo com a mente da Ciri. Nesse momento você sente uma vertigem muito grande. Vocês que estão ali, vocês veem o Celerinho ali cambaleando para trás com a vertigem. Porque o seu conhecimento, ele se bifurca. Porque nesse momento em que a Toph e a Ciri se fundem, você começa a ter contato com a existência da Toph também. Então, paralelamente, você vai tendo contato com o passado da Ciri e o passado da Toph. O problema é que o passado da Toph não é somente o passado dela. Na época era. Na época era. Mas aí você vai vendo todo o passado da Toph, a Toph criancinha, a Toph treinando escondida, o pai dela catando: olha lá, sua mãe morta, sua filha da puta, olha lá, olha lá, né? A Toph chorando, não querendo ver aquilo. E aí você vê a Toph ficando cega, não enxergando mais nada, a Toph derrubando uma carroça num abismo, matando um monte de plebeus inocentes que carregavam a carroça. Matou os lacaios. Você vê a Toph sendo aliciada por uma criatura que se manifestou diante dela e começou a ensinar a Toph como viver novamente, como aprender a reenxergar o mundo, né, ensinando poderes para Toph. E aí depois você vê a própria Toph matando essa criatura pelas suas próprias mãos, sem saber que era ela que estava diante de si ali. Você vai vendo tudo que a Toph passou, a morte da mãe da Toph, a emoção da Toph quando reencontra com a mãe. Você vê a Toph tendo contato com o Atropal e enlouquecendo, vocês tendo que apagar a memória da Toph. A memória da Toph sendo suprimida e guardada em algum cantinho da mente dela para nunca mais ser acessada. Você vê... Aquela Atropal mesmo? Aquele bebê bizarro. Você vê a Toph... ela ficando deslocada no tempo e surgindo infinitas Toffs, e a Toph enlouquecendo, vocês tendo que controlar Griel. A Toph lá no plano do Griel. Muito engraçado. E aí você vê a Toph rompendo o jarro das almas e absorvendo todas aquelas almas que estavam aprisionadas dentro dele, purificando aquelas almas para enviá-las para o além. E ao mesmo tempo tendo contato com a existência de cada uma daquelas almas. Nesse momento você tem contato com a existência, com o passado de cada uma daquelas almas que passou pela Toph. Tem uma coisa errada aí, fogo. Tem uma coisa muito errada aí. Acho que tem. Vocês veem o Celerim caindo. Celerim! Celerim! Ele tá lá. Eu seguro ele. A boca. Eu tá tipo ele. Um Pokémon rodando assim, a boca espumando. Eu seguro ele, eu pego ele. Celerim, Celerim! Você tem contato com tudo aquilo, assim, num vislumbre com o passado de todas aquelas almas que a Toph viu, né? Esse choque mental é demais pra você, você começa a desfalecer, certo? E aí você vê o passado da Toph e o passado da Ciri. Você vê esse, os momentos em que elas fundem as runas aos seus corpos, certo? E isso aí é cabal para o conhecimento que vocês estão tentando encontrar, que vocês estão tentando buscar. Você vê o momento em que as runas começam a ficar ativas sozinhas, especialmente a runa do conhecimento, runa da compreensão, aliás, a runa da vida. os momentos em que as runas elas vão sendo utilizadas cada vez mais e as runas começam a se ativar sozinhas. E aí joga insight. Vou jogar com vantagem. Por favor. Tripla vantagem. Tripla vantagem, verdade. Qual é o seu copo, amor? Tá ali em cima, amor. Aqui, a gente tá com água lá, eu esqueci aí. Ah. Foi. Põe mais água atrás aqui, eu também quero. Eu esqueci meu copo aí. Alguém quer mais água? Não, já valeu. Vou adicionar. Um experimento. Uma inspiração bárdica. Experimento. Olha o 10 mil, não? Do lado, hein? Fazendo 47. 47? Bom. O bolo verde. O bolo ficou verde, cara. Não é mais formigueiro meu bolo, agora é bolo verde. Não, lógico que é formigueiro, só que ele... Você começou pela grama, né? Embaixo tá o formigueiro. Ó, cerrado. Uhum. Duvido que você enfim com uma cenourinha no bolo que faz um zoinho, um narizinho. Pra ser um Diglett. Faz. Onde estávamos? 47, intuição. Insight em qual parte? Que as runas começam a se acender. Ah, as runas começam a se acender quase como se elas tivessem vida própria, consciência própria. Nesse momento você se lembra das palavras da eternidade. A existência é inevitável. Tal qual a existência é inevitável, o surgimento da vida também é inevitável. Da mesma forma, o surgimento da vida inteligente, consciente, também é inevitável. Encontra o meio. A vida encontra o meio. Eventualmente... Os próprios conceitos que formam o universo podem adquirir vida e consciência, tal qual aconteceu com o tempo, com a Terra, com a vida, tal qual aconteceu agora com o nada, com o vazio. E você vê meio como se as runas estivessem adquirindo consciência também, talvez pelo excesso de uso. Ou talvez... O que você está criando, se ele... Ou talvez pelo excesso de uso das runas, as runas estejam ficando ativas constantemente nos seus usuários por estarem usando muito. Isso você não sabe exato se é uma coisa ou se é outra. Posso ser que vocês estejam usando demais as runas e estejam ganhando uma afinidade além daquela que o Aldrich preparou vocês para ter. Talvez as runas estejam despertando também. Vocês não sabem isso. Tudo bem? Uhum. Tá? Estamos lá batendo no Cederinho. Cederinho. E assim, você chegou a ativar a runa da compreensão? Ah, cheguei. Eu chegou? Pensei em melhorar o teste, alguma coisa. Pensei em jogar um ponto herói. Que bom, você fez o Legend of Lore nela com a runa da compreensão ligada. Olha, que bom, você vai compreender coisas. Agora eu sei o número atômico de tudo. Pois é. Agora você sabe o que é 1.1 gigawatts. Exato, Celerim. Agora você sabe o que é 1.21 gigawatts. É a quantidade de energia necessária para ativar um capacitor de fluxo e permitir a viagem no tempo. E no espaço. E no espaço, isso. Isso é importante. Bom, você começa a... Tem um vislumbre do passado da Ciere, certo? Você vê a Ciere criancinha no reino de Colin, sendo criada pelos pais. O pai dela é um humano, a mãe dela é uma súcubo. Você vê os dois vivendo em paz e harmonia, né? O pai dela um guerreiro, um paladino aposentado, né? Uma espada pendurada num escudo na parede, sob a lareira da casa, uma casa simples, porém confortável, e eles vivendo em paz e harmonia no reino de Colin, tranquilamente. Você vê a Ciere crescendo, trilhando os caminhos da magia, ensinada pela sua mãe, voltando as costas pro que o pai queria ensinar a respeito dos deuses, e a Ciere se tornando uma arquimaga no futuro dela, né? Ou no passado. Você vê também a Toph, ela sendo criada em Tamurá, depois de Tamurá ter sido reconstruída após a derrocada da Tormenta. E você vê a Toph treinando com a mãe dela criando a Toph. Linhas do tempo diferenciadas. Ensinando a Toph a Lotus da Morte e falando pra Toph, nunca use esse poder. Esse poder pode destruir uma estrela, mas pode te matar também. E a Toph, sim, mamãe. Ela disse isso também, mas ela usa direto, então... Faz muito tempo mesmo. Eu tô brincando. Tá pistolinha. Ficou pistolinha com a piada. Você vê também o passado da Ciere, certo? Ela sendo criada no reino de Namalcá pelo seu pai, um cavaleiro. Um cavaleiro. E uma amazona de Ípion, criando a Ciere no reino de Namalcá. Mudou sua mãe? E ela virando uma amazona também. Mudou tudo, você só percebeu? Mudou tudo. Você também vê a Toph treinando num vulcão nas Montanhas Sanguinárias, sozinha, aprendendo a controlar o poder do vulcão e direcionando o poder desse vulcão contra o reinado. A Toph inicia sozinha uma guerra para devastar o reinado em busca de vingança pelas pessoas que mataram a mãe dela, que não fizeram nada para impedir a morte da mãe dela, e ela começa uma jornada sangrenta pelo reinado. E você vê um herói se erguendo para derrotar a Toph. O nome desse herói é Mestre Arsenal. Aí eu tomei o cu, né? Ou não, porque o Mestre Arsenal veio pra Arton, né? Você vê incontáveis versões do passado da Toph e da Ciere. Incontáveis. Durante aquela fração de tempo que você fica desabado ali no chão, você vê incontáveis versões das duas. Só uma conta. Só uma. Vem infinitas versões delas. Não só isso, pelo contato com o Jarro das Almas, né, você vê incontáveis versões daquelas pessoas que estavam aprisionadas no Jarro das Almas. E por a Runa da Compreensão estar ativa, a sua percepção, a sua compreensão se expande para além. E você, Celerin, é a primeira pessoa a ter o contato, ter um vislumbre daquilo que seria um multiverso. Não existe só um universo onde vocês estão. Eu ouvi, sei também. Existem outros universos similares aos de vocês. Versões alternativas dos de vocês. Do universo de vocês. Lugares onde vocês próprios existem, só que de uma outra forma. Uma escolha que vocês fizeram aqui e que definiu o que vocês se tornaram aqui. A outra escolha que vocês não fizeram gerou uma outra realidade na qual vocês seguiram essa outra escolha. Infinitos universos existem, Silerim. É isso que você chega a essa conclusão. Em alguns desses infinitos universos, você vê coisas estranhas. Você vê um velho dizendo para um jovem rapaz: a força é a força, é a energia que mantém o universo unido. Ela nos permeia a todos e mantém tudo unido. Você vê também um velho dizendo para um garoto que para ativar um capacitor de fluxo é necessário uma energia de 1.21 gigawatts. E você imediatamente compreende o que é esse 1.21 gigawatts. Você vê também um cara de meia idade explicando para um garotinho que os midichlorians são seres microscópicos que permitem a conexão das pessoas com a força. E você vê uma mulher com uma máscara explicando para uma criança que se ele concentrar a energia do universo num único ponto, ele consegue destruir uma montanha. E isso é chamado de cosmo. E você vai vendo essas incontáveis realidades passando ali na sua frente, na sua mente, quando você sente os tapinhas da Ciere te acordando e te trazendo desse estado de torpor. Celerinho! Tá. Eu descobri algumas coisas. Algumas. Ok. Ficou preocupado. As runas estão meio que se rebelando. Como se rebelando? Estão sendo muito utilizadas e eu acho que elas estão ganhando vida própria. Ah, acho improvável. Não, porque a gente já despertou já algumas coisas das runas, você lembra? É, elas estão sendo ativas. A terra já despertou, né? Não, mas aí é a entidade, né? Independente de ser a runa. A runa é a entidade, é a base, é o primórdio dela. Parece que com esse compreensão está ganhando a corrida. Compreensão é muito boa. Talvez a gente maneirasse isso. O uso delas? É, senão podemos lidar não só com nada. Eu preciso não ocorrer. Você quer arriscar? Isso não aconteceu. Eu acho que vai ser bem de impossível acontecer, porque a Ciel já tá carregando essas runas, a energia delas já tem muito tempo. É, então, porque eu tô com umas runas concentradas aqui, então eu... Com todas, sabe? É, eu vou achar meio difícil. Aí você viu isso também. Ela tá se... Pra que mesmo você tá concentrando as runas? Pra batalha final. Pra quê? Pra... Exatamente. Porque teoricamente, tá pronto. Quando for a batalha final, a gente ia chamar todo mundo do universo pra ir lá ajudar a gente. E teoricamente essas pessoas não têm como lutar, por exemplo, contra os celestiais. Então eu vou usar o poder da runa concentrada pra dar como se fosse um... Sabe quando um deus concede um poder pra um Naruto súdito? Bênção. Tipo Kurama, uma bênção pra eles terem chakra. Essa possibilidade de lutar Naruto, Kurama, de igual chakra. Pra igual. Comigo Naruto, Kurama, chakra. Isso, é que eu acho ninja. Que... Isso, a Guerra Ninja. Exatamente isso. Outro conhecimento que eu ouvi. É, você viu essa Guerra Ninja também? Você talvez viu? Eu tenha passado por lá. Ok. Cara, às vezes você tá falando, parece quando a gente tava na eternidade, que eu fui naquele cantinho que ela ficava lá, eu cheguei e coloquei os olhos assim... Mas sabe qual é o outro problema? Foi um plank só. Outro problema é que você tem acesso... Com muitas conexões. Quê? Tem acesso a muitas almas. Mas isso não tem como me afetar. Mas pera, o que você tá falando? Você não tava tentando ver com a gente? Ele tá doidão, da... eu acho. Vocês são juntas. Não. A gente teve um pequeno vislumbre junto. Nós não estamos juntas. Sim, mas... De alguma forma, elas estão meio que afetando a sua compreensão, seu poder das runas. Elas estão... Ou a runa está afetando o poder delas? Pera. Espera, que agora quem não compreendeu fui eu. Você tá falando que quem tá afetando o que? A Cê tá afetando? As não. almas estão afetando? As suas almas podem estar afetando as runas, ou as runas podem estar afetando as almas. Mas, eu não tô com alma mais. Você está ligado às pessoas do Jarro? Gasta 2 pontos heróicos pra progredir o dado. Acabei de inventar. Eu usei meu corpo como filtro pra poder... Eu gasto 1 ponto heróico pra usar a habilidade do Ariel. Mas elas não estão aí ainda. Não, já nesse cada um já levei muito bom. Okay. Então, mas meu corpo eu usei como 37. Filtro. 36. Então pode ser resquícios. Pode ser. 37. Mas assim, aqui dentro eu lembro de tudo. É isso então o problema. Então, aqui dentro sim. 49, 48. Por que você dá uma grande coisa pra mim? E em algum momento 8, vocês 5, se fundiram 8, e o passado 8. De vocês virou um. Não, não tem como o nosso passado ter virado. Desculpa, pai. Não. A partir de você eu consegui ver o passado dela, porque em algum momento vocês foram uma só. Sim, gente, sim, teve uma mente fundida ali. Então se eu ver o seu passado, eu consegui ver o dela também. Justo. Cara, teve uma transição. Serem guardião de segredos. Você lê em Guardião dos Segredos? Ah, tem alguns que eu vou guardar. Teve uma alteração muito grande na sua magia. Não sabia que podia acontecer isso. Não foi a minha magia que se alterou, foi o corpo dela aqui. Ah, detalhe, você viu ela plantando uma ameixa veritas no plano dela, plantando a alma na ameixa. É. E agora ela tem alma veritas. Isso, eu não sei se eu tinha contado isso para as pessoas. Eu sabia. É, você sabia porque é uma liguaruda. Porque é uma ouviduda. Não, na verdade foi minha ideia, pô. Não, mas Batoff sabe por quê. Não, mas foi a ideia dele. Batoff, falei, cara, se você fizesse isso no seu plano, plantasse não sei o quê, blá blá. A árvore nasceu, semeou, né? A Deus veio, nasceu a Cieninha. Não, mas eu já tinha feito isso. Eu já tinha. A árvore que tá lá plantada, eu já tinha plantado há muito tempo. Ah, a árvore de ameixa verita você tem lá. Não, não sabia. Essa sanção específica provavelmente não sabia, porque depois que eu voltei, eu tava. Tinha comido esse negócio e não sabia. Bom, mas então tomem cuidado com o poder das runas. Não, tudo bem. Pode estar sendo usado contra vocês. Não, só tá ajudando pelo jeito. É, mas é tipo vazio, né? Ele ajudou bastante, né? Depois ele quer alguma coisa em troca, né? E por que a gente tá aqui antes desse jeito de bosta? Tá mandando, vai mandando. Calma, você ainda tá no chão ainda. Levanta, homem. Você tá bem pra andar, tá tranquilo? O que mais você viu? Tem alguma coisa que a gente deve se preocupar? Você chegou a ver o vazio na mente dela? Não sei. Tem vazio na minha mente. Eu vi o passado dela. Mas tem alguma coisa que te preocupa nisso aí que você viu? Imagino que o meu passado tem muito a preocupar as pessoas. Tem. Talvez ainda tenha uma conexão entre os dois, mas... Não é uma coisa que ela contaria voluntariamente, então eu não posso acessar. Na verdade é uma coisa que ela contaria voluntariamente, ela tem compulsão por contar agora. Não, eu não minto, mas não. Eu tenho compulsão por falar. Ah, não, não tem, é verdade. Só não mente. Mas talvez ainda tenha uma conexão, porque não é fácil desfazer de uma entidade. Tem alguma coisa específica que você quer saber do passado das duas? Você não vai te matar os bichos. Sobre qualquer coisa, aliás. Eu já matei os bichinhos. Eu sou... Não, mas eu quero pegar aquela brecha da conexão, de como a palavra veio pra mente delas, e eu quero tentar fazer o contrário. Como é que é? Não, pera. Porque veio uma informação de outro universo pra elas. Uhum. Eu quero fazer o contrário. Você quer mandar informação pro outro universo? É, pra tentar explorar essa via. Você quer criar um acesso de outro universo? É. Cara, eu não sei como que ele catou isso da minha mente, mano. Dos multiversos. Mas aí eu teria que ter acesso a essa informação. Você pensou na palavra, não pensou? Pensei, talvez. De algum jeito, ela chegou aí. É isso que você devia saber. É isso que eu quero fazer. Só que eu quero pra fazer isso, eu vou fazer o caminho contrário. Vou tentar explorar essa brecha. Eu quero saber da onde tá vindo isso. Foi da runa. Eu expliquei pra vocês. Foi a runa da compreensão que tá agindo. Uhum. Mas não é muito específico as coisas que a gente tá... Sabendo. Peraí, Celinha, você tá falando esse negócio de multiverso, de outras versões, não sei o quê. Eu falei isso. Você chegou a ver... Hã? Eu falei do multiverso em off, eu falei isso pra ela que você veio... Você falou em on, que você viu... Não foi que você falou em on? Você viu vários bagulhos diferenciados? Não. Não, então perdão. Não esquece. Eu só vi dos passados. Ok. E das almas, não é? E das almas, é. Talvez a onda da compreensão esteja tomando conta de alguma coisa. E aí essa parte que eu quero explorar. Você quer mandar uma mensagem? É, eu quero ver como essa mensagem chegou pra tentar fazer o contrário. Bom. Fazer o Kang. Elas têm as runas. Estão usando as runas. Uhum. As runas estão meio que se ativando sozinhas. Através da runa da compreensão, runa da mente, runa do espaço, combinação dessas runas, está abrindo essas pequenas janelas para outros universos de onde isso está chegando. É dessa forma. Tá vindo isso. As runas, elas têm a compreensão do universo inteiro, a runa da compreensão, por exemplo. E através dessa conexão com ela, runa da mente, é que tá chegando essas informações. Porque todo o conhecimento, tudo tá contido nas runas. E vocês estão com as runas. Então não é necessariamente uma conexão com um outro universo. Mas a runa, ela tem um conhecimento daquele outro universo. Você chegou a falar alguma coisa disso, senhor? Não, né? Nada, não. Nada, absolutamente nada. Não. E aí? Eu vou falar uma mensagem dracônica que tá no meu contexto e falar pra mentalizar na runa da compreensão. Isso, ó. O quê? É, vou falar só uma frase, assim, que é tipo uma coisa que eu criei que só eu mesmo saberia. Apalpo minha naba caso possa. Que isso? Não, é uma mensagem... Eu vou lá e apalpo a naba dele. É uma mensagem meio que fora de contexto, assim. É só como se fosse um código de guerra. Um brado de guerra. Apalpa minha naba! Apalpa minha naba caso possa. Seria mais da hora. Como é que meu Fusca anda? Vê se isso... te traz alguma recordação, alguma coisa? Recordação das palmas, das nalgas. Tá, uma palavra que só você... alguma coisa que faz sentido pra você. Você falou pra ela. É. Você fica pensando no significado dessa palavra, dessa frase. Sutilmente vocês percebem a runa da compreensão piscando, se energizando. E aí você, depois de pensar, você dá a resposta pro Silenim. Significa uma frase aleatória que você fala no meio de uma dublagem dizendo pra alguém apalpar o seu nariz se conseguir. É isso? Mas... tenta verificar de onde vem isso, né? Assim, tenta puxar mais a fundo disso. A resposta tá certa. Ok, não, eu queria saber. Explora essa... esse timing que é que você recebe. Ver da onde tá vindo isso. É isso que eu quero ver. É por isso que eu usei a minha runa da compreensão aquela hora. Sim. Vamos lá. É, agora eu tô te guiando, é. Meus 85. É da runa da compreensão que tá vindo isso. Da runa da vida. Da runa do espaço. Runa da vida, runa da mente. Runa da vida também. É da própria runa. Ah, tá tranquilo, né, Batata, então. Eu não sei nem se vocês estão falando, agora vocês estão quietos aqui, eu tô só olhando. Uma musiquinha ecoa na sua mente. Fica tranquileba, fica tranquileba. Tranquileba, fica tranquileba. Tranquileba. É, explorou nosso comportamento? Não, pode, não é tranquilo isso que a gente tá. É normal. Eu tô até agora sem entender nada, eu tô só que olhando. Você tá sem entender, você tá focando no que ela falou? Não, eu tô olhando, tipo, tô assim, ó. Tenta você também. É assim, ó. Sabe essas palavras que tá vindo pra gente? É a própria runa que tá dizendo pra gente. Mas por que que ela diria isso? Porque a gente tem a runa da compreensão e a gente precisa compreender as coisas. Tá, mas como que ela... Como que ela quer que a gente compreenda algo ou se ela manda uma incógnita, algo que a gente não compreende? Não, a gente compreende o que ela tá dizendo. Mas não sabe o que significa. Eu compreendo, por exemplo, lá no meio da força... Você não compreende o que que é? Sim, eu te expliquei o que é o da força, mas... É isso! Tá, mas o que você quer específico que eu pense? Desculpa, não faz sentido. Esse negócio, esse lugar que a gente tá aqui, tá me incomodando. É porque esses conhecimentos não são daqui. Como assim daqui? Do nosso tempo. É mais antigo. Você já foi na escola e aprendeu sobre o lado sombrio da força? Não com essas palavras, mas o conceito é único, universal. Se eu falar pra você arroz, por exemplo, você vai saber o que é um arroz. Se eu falar pra você um Gohan, você vai saber o que é um Gohan. Se eu falar pra você rice, sim, você vai saber... Goku. Exato. É o filho do Goku. Se eu falar pra você rice, por exemplo, você vai saber... Rice? É uma escritora. Rice é uma escritora. É uma escritora, Toff. Você tá entendendo o que eu tô dizendo, né? E midi-chlorians? Um conceito ruim que deu errado. Isso não existe no nosso mundo. Não é parte da nossa trama. É que assim, quando eu tive o conhecimento de todas as almas que passou por mim, tem muita coisa que eu aprendi que eu não faço ideia. Exato. Ah, então você quer dizer que essas almas estão interferindo? Que esse conhecimento não é daqui. Ele está sendo passado de alguma forma adiante. Como se as runas estivessem usando a gente para aprender mais, ou não? E como as vento. Sério? Não, talvez... por você ou... água? Por alguém já ter passado por isso. A runa está passando esse conhecimento para nós. Para vocês, no caso. Você quer dizer, então, que talvez aconteceu um ciclo onde essas runas armazenaram determinados conhecimentos, seja numa outra época, e a gente, por estar usando, está adquirindo isso? Ou elas estão adquirindo coisas novas desse tempo atual. Também, mas ou existe um fluxo de conhecimento, um fluxo de informação sendo passado. E se a gente pudesse voltar esse fluxo? Seria tipo, seria o quê? Contra a runa? Em vez da runa passar coisa pra gente, a gente ia até onde isso tá acontecendo, ou a gente ia até a runa. Mas como que a gente, vai até a runa? A runa ficou lá no reino. Não, a runa... Você diz o conceito que determinou o que seria a runa? Isso. Mas pra gente fazer isso, a gente tem que voltar no momento da criação da runa, antes disso. Talvez não. É. Porque ela tá uma parte ela tem uma conexão com a gente. Sim, porque a gente gravou ela no nosso corpo. Não, tô falando tipo, quando vocês estão pensando ou quando ela está ativando de alguma forma, automático. É, eu percebi, eu comentei com vocês, mas ainda não entendi até agora porque essas runas estão toda hora ativa, mas entrou em um lugar e a runa ativou sozinha. Então, talvez tem duas teorias. Ou talvez ela esteja criando vontade própria. É igual as outras entidades despertaram, é uma ideia. Ou talvez elas estejam criando em vocês uma saída, uma porta, um fluxo de energia. Mas pra levar pra onde? É isso que eu queria descobrir. Ó, eu lembro... Não seria justo falar isso. E como você queria fazer isso da inverso? E se você usasse Legendmore na runa? Eu não tenho usar aqui, né? Não dá pra ver. Ah, você deve conseguir trazer uma runa aqui. A gente tem uma runa no peito do Grial. É verdade. Não, esse é o clone. Como é? Tem que ser original. Tem que ser original. Deixa eu ver. É o clone. É o clone. O original tá grávida. Porque... Vai saber o que mais esteja passando. Mas dá pra gente chamar o Grial, a gente usa a runa lá. Tá. Antes eu só preciso fazer uma coisinha. Fazer... Death Ward em mim. Rapidinho! Ô, Grial, você pode chamar o Grial? Pedir pra ele vir aqui, por favor. Faz o Obliteration Ward. Grial, eu preciso da runa. Isso. Seja quem seja você, precisa da runa original. A gente quer o outro Grial. A gente quer o verdadeiro. Traz o gráfico. A gente quer o verdadeiro. Isso, a gente quer o preto. Ele fala, eu sou o verdadeiro. Essa é a runa verdadeira. Não é. Ele mostra o peito pra vocês e fica sensualizando. Traz o grávido. Traz a prenha. Ele chama o Grial grávido. Aí eu vou dar um Legendmore na runa. Olha, menino. O coração tá batendo forte. Que isso, fogo? Você nem queria surpresa. Goela do caralho! Depois eu que sou a fofoqueira! Surpresa! Eu só saí, eu vi. Cadê o chá revelação? Eu vi. Eu só percebi. Diferente. Eu vejo diferente. Esqueceu? Eu tô vendo. É só não olhar a rola do menino. Mas eu não olhei a rola. Como você sabe que é menino? Por conta da energia que ele emana, toda a trama, o jeito que eu enxergo. Você não sabe como que eu enxergo. Mas que não? Então! Eu olhei e eu sei que é um menino. Na verdade, cala a boca! Na verdade são dois, porque... porque um tá na frente, o outro tá atrás. Oi? Nada? É gêmeos? Nada? Tu já tá carcando gêmeos. Você me chamou o Toff. É brincadeira. É o nada. É o nada. Nada, você me chamou. É menino, eu nem lembro mais. Eu vou saber, eu só falei. Eu sei que tem que saber aí, amor. É que ele já tinha rolado já. Então. Ah, ele tinha rolado? Eu sabia. Tô procurando aqui. Mas não tá aí? Tá em algum lugar? Assim, ó. Não, não é isso aqui, não. Grial gravidade ali, não é? Grial original é. Ah, é o grávido. A gente já sabe. Mas eu não sei o sexo do bebê. Sabe sim. Rolou já. E se eu acertei? Eu só falei pra brincar só mesmo. Foda-se. Agora vai ser menino. Foda-se. Agora vai ter. Gêmeos ainda. É segundo dia. Não, não é porque o Grial o Ariel rolou. Não é gêmeos. Não. Não. Vai que ele engravidou no meio da gravidez. O outro é um troll. O que você tá... O Gabriel engravidou, é normal isso. É normal o cara engravidar? Não é normal, então. Então, o que é engravidar na minha gravidez? Não é nada. Importante ter saúde, tá bom. Ok, você vai fazer Legend Lore então na runa. Eu sei que eu tenho umas ideias meio diferentes. Se você não estiver confortável pra fazer nisso daí, beleza, mas eu não quero que aconteça o que aconteceu com você. Que eu achei que você explodia agora. É porque eu acessei muitos passados, por causa disso. Agora você entende o que aconteceu com a minha cabeça, né? Sim, mas agora eu estou um pouco mais protegido. Que bom, eu percebi que você fez uma magia de proteção. Você não só entende o que aconteceu com a cabeça dela, como você se apieda dela por ela ser uma criatura tão inferior. E não ter resistido a esse poder. Afinal de contas, ela é só um mortal, não é um deus como você. Não me olha porque não me olha assim. Né? Tô vendo, tipo... Eu sei o que acontece. Pessoas como você tendem a... Ah, te tomar no cu, rapaz. Te fuder. Mãe de família, trabalhadora. Ah, e aí... Calma, o Celerim tá desdenhando da Toph aqui. Por quê? Porque a Toph teve que passar o contato com as almas, do Jarro das Almas, e desmaiou e ficou louquinha, né? O Celerim não, a Toph é só uma mortal, ele é um deus. Eu tava meio babando até agora, né? Tá desse jeito. Mas essa é a questão, é que ele teve um vislumbre. Você teoricamente viveu cada uma das vidas. Teoricamente não, eu vivi. É, então. É normal. Ah, pô, domingo normal, tá qualquer. Domingo! Ah, o Gabriel chegou. E o tamanho da baixa. Chegaram. Chegaram. É menino. O Gabriel e o filho chegam. É, menino, menino. Aí, o Celinho, o Gabriel. Gabriel, a gente precisa da sua onda. Eu vou tentar investigar ela. Bem, peraí, isso não, tá vai, isso não vai afetar o Gabriel e os nenês, não, né? Não, tudo bem, tranquilo, mas como é que vocês estão? Vocês precisam de cura? Vocês estão feridos? Não, você parece meio abatido, meio fraco, meio exausto. Vocês não querem ajuda? Porque eu tenho um batalhão de clérigos ali no meu plano que pode ajudar. Eu não quero clérigo, a gente acabou de dormir. A gente tem um deus, por que a gente vai querer um clérigo? Mas eles são elfos. Entendi. São melhores. Teu cu. Como que chama o namorado dele? Lindir. Lindir deve estar junto. Tá junto. Pro Lindir. Lindir, como que tá a Kemi? Tá junto e tá umas babazinhas com a Kemi também. Ah, as mães da Kemi estão com ela. Porque mãe é quem cria. Na sua cara, hein, Toph? Trouxeram ela? Trouxeram. Tem um secto de elfas, de aias, que estão tomando conta da Kemi. Deixa eu perguntar, a gente entrou ou ele veio? Ele veio. Não, vamos entrar então, porque vai trazer todos os negócios. Eu trouxe pra cá. Vamos entrar, é mais fácil, né? Agora já saíram. Isso, não, vai que destrói também. Eu falei, não, traz ele aqui, chama ele aqui. Ah, mas então, pessoal, por favor, coloca ela pra fora, não quero que ela fique aqui, não quero que elas fiquem aqui fora. Elas quem? Ué. A Kemi, né? Ah, ok. Levaram a Kemi de volta pra dentro do plano. Porque, né, a Luna tá lá, né? Eu sei, é só você não falar que eu não falo nada. O Gabriel fala, mas vocês estão meio fedidos, assim, de ficar normal aqui, né, eu também tô meio fedido, né, então não vamos levar cheiro ruim pra dentro do meu plano, não. Deixa todo mundo lá, de boa. Tá mais se morrer, né? Então, Celim, não vai ter problema se quiser fazer nele no menino, não, né? Talvez ele fique um pouco acelerado. Esse menino já vai nascer acelerado, filho do Gabriel. Tô falando, o Gabriel fica um pouco acelerado. Um clérigo, uma clériga que tá junto ali, uma parteira, ela fala: é, pelas minhas contas, vai nascer nos próximos 25 minutos. Ué? Deu neném, tá sendo. É, olha o tamanho dessa barriga aqui. Cara, não sabia que a gestação de elfo era tão rápida. E não é, na verdade é mais lenta do que a dos humanos. Então! É, mas olha como tá aqui. E se o neném. Tá carrona na velocidade no corpo? Tirar isso dele, gente. E se o neném nascer enquanto você tá fazendo? É só ele não demorar 25 minutos, vai. Então vamos lá, bora. Até porque vai ter que ser cesárea. Legend Lore na runa? É. A runa tem direito a uma salvaguarda? Tem. Não. A runa passou. Tem direito a uma salvaguarda. A runa passou. Mas o portador é voluntário, né? Mas é na runa ou no portador? É na runa. Depende, você pode fazer no portador, do nada ele coloca, Aí daquela ramificação também. Mas é na runa ou no portador? Com um backdoor. É na runa. A runa tem salvaguarda, a runa passou. O saving throw da runa é infinito. Vocês não sabem nada, fim da sessão. A cara dela. Então vamos fazer eternidade. Eternidade, save for infinito. Só passei pra Leona. Legend Lore na runa. Dead Jiruka da runa. Se eu tivesse falado essa buceta do multiverso, eu tinha tentado te ajudar nesse rolê, porque eu não. Acabei falando a véia. E eternidade. Eternidade também sabe. Mas ela falou pra você? Não, eu vi. Então, porque ela não quer falar. Mas ele viu. Mas eu vi. Eu fui lá no cantinho dela, lá. Eu olhei e falei, nossa, agora eu sei que é um ônibus. Você lembra? Então você sabe que é uma cesárea. É? Não. Não sei. Um universo diferente. Celerim, você conjura magia na runa. A runa brilha. Como se ela tentasse resistir àquilo. A gente dá um tapinha. Quando a runa brilha, não. O Grial fala alguma coisa que pra vocês parece um... De tão rápido que ele fala, vocês não conseguem compreender. A gente usa a runa da compreensão. Ele falou... Eles compreendem isso. Ele falou, puta que pariu, esse negócio tá ardendo, caramba, meu barrinho tá crescendo mais, meu filho tá chutando, vai nascer. Chama o colega, chama o porteiro. Gol. Dois olhos fitam você na escuridão. Eita, peixe. Dois olhos que você conhece bem. Uma velhinha. Não, uma velhinha imortal. Você vê essa velhinha gesticulando com suas mãozinhas decrépitas e reunindo matéria, antimatéria, a existência, a inexistência e juntando tudo isso para formar uma pequena pedra. Nessa pequena pedra, ela faz um gesto e é gravado nessa pequena pedra. Ela voltou. A mina deu uma bica no, naquele tofo ali. A pitiquinha lá. E grava um símbolo naquela pedra, criando a runa da velocidade. Feito isso, ela faz um gesto. Um gesto de abnegação para aquela runa e ela sai girando. Indo em direção a um universo nascente. Pelo menos porque se não existisse essa runa aí, a pedra seria emocionada. Fazer velocidade. Essa runa, ela vai para esse universo nascente e se precipita nele, certo? E aí você vê toda a existência da runa. Ela caindo num planeta inóspito, sem vida. Aquele planeta, ele sendo destruído, engolido pela estrela a qual ele orbita. A runa, ela sendo transportada através de uma galáxia, caindo em outros incontáveis planetas, até que finalmente ela despenca num planeta com as condições propícias para o surgimento da vida. Não uma vida como a que você conhece, e agora baseada em tudo, não uma vida baseada em carbono. Você vê criaturas que surgem nesse planeta que elas são compostas de um tipo de pedra, silício. E, por conta disso, essas criaturas têm poderes elétricos. Elas conseguem controlar a eletricidade tal qual você, mas elas conseguem conduzir ou suprimir a condução da eletricidade conforme a sua vontade. Inicialmente, você vê essas criaturas elas evoluindo da areia, depois elas saindo da areia indo para locais onde existem florestas e depois se diversificando em diversas criaturas e evoluindo até surgir uma criatura consciente com um aspecto que lembra de alguma forma um aspecto humanoide, não só pelo fato de ter três pernas e três braços e duas caudas. Essa criatura evolui, cria civilização e um belo dia, no meio dessa civilização, você vê que uma dessas criaturas que minerava encontra a runa. Essa criatura encontra a runa e passa a utilizar a runa. E acelerar todas as suas tarefas. Essa runa ela acelera o desenvolvimento desse planeta, mas também acelera a sua derrocada. Até que esse planeta se extinga. E a runa vaga pelo universo. Enquanto ela vaga pelo universo, é como se você olhasse pelos olhos da runa e você vai vendo incontáveis planetas passando devagarinho, tempo suficiente para você ver toda a existência daquele planeta, civilizações que vão surgindo e erodindo nesses planetas, até que chega um momento em que a runa cai no lugar, alguém descobre a runa, e aí a runa ela se ativa sozinha. Ela se ativa sozinha como uma reação ao despertar de uma entidade. E aí quando essa entidade desperta, a runa ela se ativa e você vê pelos olhos da runa que ela sabe que as outras runas também estão ativas. E é como se uma runa chamasse a outra. Sem que ninguém consiga fazer ideia do que está acontecendo, essa entidade que desperta destrói aquele universo. E as runas elas continuam vagando. A runa da velocidade encontra com as outras runas. Novas runas são criadas, ela testemunha isso. Vaga, um novo universo surge e uma nova entidade desperta, não importa que entidade se for, uma nova entidade desperta e finalmente a runa ela é portada por escolhidos da eternidade que vão combater essa entidade. E você vê isso acontecer indefinidas vezes. A runa sendo usada, se juntando às suas companheiras, os escolhidos fracassando na missão, o universo sendo destruído, reconstruído. Você vê a runa triunfando junto com os escolhidos e contendo, destruindo as entidades. Você vê da vitória vindo a prosperidade para o universo vigente, mas também a ruína advindo disso. Você vê a runa passando pelo momento em que o Jarro das Almas é criado e aquele universo inteiro destruído, incontáveis almas vão se somando ao Jarro depois disso. Você vê a runa ela vagando por galáxias e aí você vê de repente a runa indo em direção a um escuro, ela meio que colidindo com esse escuro, um brilho se forma e a runa saindo além dessa escuridão onde tinha algumas estrelas difusas, num céu completamente iluminado de um planeta fervilhante, uma civilização avançada, e a runa caindo nesse local. E você percebe que a runa está num outro universo. E aí você vê que ela vaga de universo em universo. Esses universos eles sendo destruídos, ora eles triunfando. E você vê toda a existência da runa até o momento em que ela é engastada no peito do Griel pelas mãos do Ungaka, ele portando a runa, ele construindo maravilhas e ele na obsessão dele de querer recriar a obra suprema, ele querer recriar com as suas próprias mãos as runas e a roda da eternidade. Você vê através dos olhos da runa e você compreende o que se passava na mente de um gaka, qual que era o objetivo dele, o que, que ele queria, porque que ele ficava estoico naquele planeta, observando o além, sem qualquer objetivo. O grande objetivo da vida dele, depois de tudo aquilo que ele viveu, é conseguir fazer, com as mãos dele de artesão, a obra suprema do multiverso. Não vai conseguir. E aí você vê toda essa existência da runa até o momento que ela chega, que ela é engastada no peito do Griel, que o Griel utiliza as runas para criar uma cópia dele, inclusive criar uma cópia da runa, que na verdade é uma pedra que tem uma runa marcada, da mesma forma que vocês têm runas marcadas. Você vê? Já sabemos como identificar quem é o clone. É assim que eu sei quem que é o clone. É só ver quem tem a runa. Por isso que eu falei, esse é o clone. Então você vê tudo isso acontecendo, a existência da runa inteira, até esse momento onde você está. Você tem alguma coisa específica que você quer saber a partir disso? Então, de quando ela vai de um universo para o outro, ela traz algum tipo de conhecimento? Ela ganha algum conhecimento? Sim. Quando você foca nisso, você tem o conhecimento não só da runa da velocidade, mas de todas as outras, porque todas elas estão ligadas. E quando elas se ligam na roda do tempo, todo o conhecimento que elas viveram é compartilhado entre elas. Tudo que uma runa vivenciou, todas as outras vivenciaram. Talvez não em primeira pessoa, mas como espectador do que a outra runa viveu. E concluindo 100%, sim, só existem essas em qualquer universo. Só existem a eternidade sobre essas. Exato. Só tem uma eternidade e só tem um conjunto de runas. Só tem um conjunto de runas. E só tem uma roda. Nessas viagens que você vê que algumas vezes as runas elas estão num universo, mas a destruição não parte daquele universo. Uma entidade, por exemplo, o fogo desperta num outro universo e passa, aniquila aquele universo onde não tem as runas e vai passando de universo em universo, realidade em realidade, linha do tempo, até que chega naquele onde estão as runas. E aí, guardiões se impunham as runas para tentar deter aquela entidade. Ora eles triunfam, ora eles fracassam. Quando isso acontece, aquela multiplicidade de criação, ela é completamente aniquilada, as runas permanecem e a partir delas surge a fagulha para a criação de uma nova existência. Você conseguiria ver se as runas elas sempre estão juntas ou teve em algum momento que estava num universo aqui, aí teve que atravessar três universos para encontrar uma outra runa? Trincada. Ou, tipo assim, ela sempre dá um jeito de dar as carinhas juntas nesse universo. Não é só a tinta? Ah, pelo que eu vi, as minhas só ficam juntas durante a criação. Quando vai junto na roda e vai criar. Depois elas se separam. Então, sim, elas se dissipam. Então, mas cada um é Dragon um universo. Ou nesses, ou não. Isso que eu quero saber. Porque, tipo, não. Uma tá em um universo e a outra tá daqui três universos. É, pode acontecer isso. Pode acontecer. Mas as runas elas estão conectadas. Quando uma entidade desperta, todas as runas se chamam. Uhum. Normalmente elas próprias acabam de alguma forma se reunindo, tipo um anel, se reunindo no universo onde está acontecendo a peleja. Ou faz com que alguém as encontre e... Tipo um anel. Tipo assim, cara, eu não sei. Falaram pra eu ir ali, vambora. Ah, começa a mandar um sonar. É aquele negócio, por que a gente pegou as runas? A primeira, antes de do nada despertar. Então, eu peguei o que me deram. Eu ganhei de asa de terra. Olha que bonitinha, isso aqui faz tal coisa. Ah, da hora, obrigado, vou usar ela. Não sabia o que era. A gente achou por acaso, escondido embaixo do trono do gordinho, não foi? Uhum. Você achou de água, fogo, sei lá, uma coisa assim. Eu achei acho que duas. Duas ou três, sei lá. É. E aí depois tinha mais uma na casa de uma outra moça. Da bruxinha, que eu acho que é de água, né? Enquanto vocês não estão conversando, você ainda está conectado com a runa, você vê que isso é mentira. Não é por um acaso que as runas são encontradas. As runas, elas se comunicam, de alguma forma, elas localizam as pessoas que são as escolhidas para combater a entidade. E dão um jeitinho de parar nas mãos dessas pessoas. Nada por acaso. Não tem mais nada pra explicar. Cara, de que forma que as runas fazem isso? Né? É. Nada é por acaso. De que forma as runas fazem isso? É elas aparecem na frente dessas pessoas e elas vão influenciando pouco a mente dessas pessoas com mensagens que as pessoas às vezes elas não sabem de onde que veio, mas as pessoas acham que partiu delas próprias. E as runas elas acabam indo parar onde elas têm que parar. Nossa, tá fazendo bosta falando. Essa é a bênção da eternidade para equilibrar o jogo entre as criaturas infelizes inferiores e uma entidade com o poder de destruir um multiverso. Então as runas elas mandam essas mensagens para auxiliar essas pessoas para que elas tenham uma chance. Ela manda mensagens que podem fazer algum sentido para essas pessoas ou mensagens que podem vir de outros universos, tipo 1.21 gigawatts. Ok. Então, tem que ser isso aí, igual eu falei pra você, 25 minutos, senão ele vai parir aqui. Então, mas esse é o problema. Ah, mas já? A gente precisa tirar essa runa dele. Ah, eu tô sentindo as dores. Ah, ele tá umas pontadas aqui. É a vida. Não vai se conectar? Exato. Já. É a vida que tá saindo de mim. Como assim? Foi rápido assim? A clériga chega, olha, faz algumas magias. É, os 25 minutos aparentemente já passaram, pelo menos pra ele. A minha pergunta é, eles sabem fazer cesárea? Os elfos? Ah, eles têm uma medicina avançada. É, então, é isso que eu não sei. Por que cesárea? Porque é um homem. Porque o Griel não tem uma xota. Ah, ok. Porque é um homem. Ele não sentido. Tem um canal vaginal por onde o bebê vai passar. Ah, a gente compartilhou uma imagenzinha no grupo. O que tá fazendo aqui dentro, gato? Ele pulou uma janela? Sei lá de onde veio. Ele pulou aqui. Ele pulou aí? Ô, gato. Faz tempo, você não viu ele? Eu só vi agora que ele pular tá aqui, no escândalo. É, se for parede daquele grito lá, é nojento. É, eu não vi qual, eu não lembro. Já podem levar ele pra... É, essa é a pergunta, elas sabem fazer isso? É, vamos fazer o trabalho de parto, ó, de alguma forma. Você é sabe? Ela... Sei. Então ajude. É, na verdade a Lizzie te fez o meu parto, mas foi parto normal. Então, mas o do Grião não pode ser. Erva! Cadê o papagaio? Tá dentro da gaiola já. Você conferiu? Se ele tivesse sido comido, a gente teria ouvido o barulho. Fique tranquilo. Mas eles comeram furtivamente. Quanto que é a sua percepção passiva? Bastante. Não é não, você não viu o gato aqui dentro? É bastante pra mim. O gato é maior. O que eu posso fazer se a furtividade do gato é maior? Então. Voltando. Então ajude. Vai ter que ser, pelo jeito. É. Só uma pausa na masmorra. Enquanto isso eu vou conversar com a Toff. Como é que você vai amamentar? Ele não vai. Ele vai ter uma ama de leite. Não vai ser você. Alguém deu leite pra Kemi, não deu? Eu coloquei lá pra elas no nosso vasilho. A gente multiplica o seu. Dois dias, talvez. É. O Griel que tá com vocês, ele fala assim, não se preocupe, eu uso a Ronda da Alteração. Agora você quer dizer, eu posso amamentar. Altera pra Xota, então, que aí a gente já resolve o problema do parto. Eu acho que não vai faz querer sentido. Isso. É, mas momentaneamente, só pra... É. Não, mas pera, não. Não, eu vou ajudar, vamos lá. Eu já foi gerado sem útero. Sem... Já não faz sentido. Ah, só sai, só. Que é que eu vou pagar isso aí? Daí, tô puta que... Nossa, por que você fala? Porra de multiverso, não consigo nem explicar o bagulho aí. Porra de multiverso. Em algum universo, os homens engravidam. Em algum universo, os homens engravidam. Bom, então você... Vamos lá, né? Pra dentro, né? Mas bom, espera. Fica tranquilo. Você terminou de exterminar os bichinhos? Já. Tá. Então vamos lá pra dentro. Pelos conhecimentos de outro mundo, em 10 minutos o bebê vai sair. No máximo. É só não espirrar. É melhor não. Não, meu Deus. Mas vamos lá pra dentro. Até porque esse é o original. Aí o moleque já levanta, né? Velocidade, né? Que nasceu pra mim. Pelo amor de Deus, vocês não sabem fazer o parto, né? Deixa que eu mesmo corte esse pau aqui. Pra masmorra, vai, vambora. O moleque tá com bigode já. É aquele bebezinho daquele desenho, como é que é? Family Guy? É, o Stewie. É. É isso mesmo. Caralho. É. Essa velocidade. Vamos. Vai fazer um parto? Não tem que fazer. Ok, joga medicina. Um parto de viagem. Você tá doido. Gente, vamos entrar. Dificuldade é 93. Porra. Se falhar, morre a criança, ou o Griel, ou os dois. Vai ser o Griel. Tem que jogar um teste de medicina? Sim, joga um teste de medicina. Medicina. Vamos pra dentro. Ih, eu não sou tão boa não, hein, pô. Mas entrou? Sim, todo mundo dentro do plano do Griel. Eu vou lá ver aqui. Eu posso jogar com uma runa da vida? Pode. Vou jogar com. Joga com runa. Eu acho mais prático. Olha eu matando o Griel. Ou nascendo gêmeos. Ou nascendo gêmeos. Tá com 9. Mãe, como é que eu uso o corpo? Ou ele parindo e ficando grávido instantaneamente. Qual é o báculo da Helena? Qual é o báculo? Como que eu uso? O bichinho da cera que come os bichinhos. É. Como que eu uso com a runa da vida, amor? A runa da vida vai virar um bônus. Vê aí, regra pra virar bônus. Precisando de ajuda? Isso. Faça um teste da runa escolhida, use seu valor. use o valor do teste como se fosse um atributo e calcule seu modificador. É isso aí. Quanto deu de teste? Eu tenho um 9 ali, mais 42. Acabou de chegar. 51, menos 10, 41. Vai dar 20. Então, mais 20 então, no teste. Então, sem chave, amor. É a vida. Eles estão com chave, hein? Se você chave, não tem a chave e eles não tem a chave, fodeu. Você não deixou a chave lá no negócio? Deixou, mas abre. Ah. Abriu. Bem, então agora eu vou fazer um teste de medicina agora. Mais 20. Então eu tenho 47. 57. 57. Ok. Você pega seu estilete. De que forma você vai cortar a barriga? Vento. Ok, fiz uma lâmina de vento. Vai lá, corta a barriga, tira o bebê. Como você vai cortar? Sabe de luz. Esteriliza. É possível. Vai todo mundo sabe. Corta a barriga, vê o bebê no útero do Griel. Eu vou dar uma anestesiada. O Griel tem útero agora? Tem. Que bizarro. Eu vou anestesiar o Griel. Benção de Lena. Eu vou anestesiar o Griel, tá? Ah, já tarde, já cortou. Não, você que disse. Já cortou, já cortou. Você que disse. Eu vou anestesiar o Griel. Cortou. Como você vai anestesiar o Griel? Um porrete na cabeça. Não, isso é pra casar. Nessa época é álcool, né? É álcool. Álcool. Ele é assim. Ele tá grávido, ele não pode beber. Agora pode, já não vai passar pro bebê? Narina, não? Vai sim. Não vai não. Como não? Claro que passa. Não é instantâneo. Ele tá com a velocidade. Eita, não dá pra você dopar? Vamos dopar o Griel, runa da vida. Oi, oi, oi. Olá. Mulher, você roubou uma planta, mulher? Ganhei uma planta. Oh, Jesus. Ganhei, o antigo dono só não sabe ainda. Pois é. Quer tomar coca, matar? Dá pros meninos aqui. A gente aceita. A gente aceita. A gente aceita o Brasil. Ó. E aí, vida mansa? Belezinha? Belezinha? Noite. Beleza? Beleza? Essa chave aqui é do Jeff, né, Jeff? É minha, é minha. É do Jeff. É, truco. Pega aí pra mim. Eu vou usar a runa da vida ali e vou usar como se fosse um anestésico. Ok, você suprime a vida nele. Não, não suprime. É como se fosse um medicamento mesmo. Anestésico. Vou usar um medicamento druídico. Medicamento druídico. Caça-tinga. Uma ervinha. Ah, a Lisbeth tem várias. Pega uma roxa ali. Ok. Você usa, consegue anestesiar ele, vai lá, corta a barriga dele. Vou deixar ele grogue. Você vê que ele tem um. Você vê que ele tem um útero. O útero eu vou deixar. Ok. Ah, meus quatro! E aí você tira o bebezinho. Você colocou a comida nos gatos? É um bebezinho elfo. É um menininho. Não, esqueci. Vaca. Olha, você acertou o top. O quê? É um menino. É, eu falei pra você que era um menino. Pois é. Vou tocar a Kemi aqui, ó. Olha, já temos o namorado não. Dela. Nem pense. Olha. Pai da festa junina. Pai da festa junina. Como você sabe o que é festa junina? Eu sei o que é festa junina. Mas ele sabe o que é festa junina? Como você sabe que é uma festa junina? São comemorações de itinerantes. Mas como você sabe? Porque a gente fazia muito disso. Ok. Olha que legal, o filho do Grel vai ser daltônico, né? Tem muita chance, né? Tem muita chance, mas acho que não é 100% de chance. Eu quero saber a porcentagem, porque ele vai rolar um dado. Ok. Entrega a criança pra... pro Lindir ou pro clone? Vai cortar um umbilical, não ligar, não, dá uma piquinha. Vai, né? Corta a piquinha ou... Corta, trava. Faz o esquema lá. Os esquemas médicos, que alguém com medicina saberia. Faz o esquema ali. O bebê é a cara do outro Griel. E claro, é a cara do clone, né? Tá vendo? Oi! Cai um tibar. Cai um tibar, só um momento. Vai mexe lá. Beleza. Fez a sutura. Bebê do Griel nascido. Eu mandei mensagem pra ele dar um nome. Vixe, vou pensar. KKKK. Cai um tibar. Voltando, né? E vamos encerrar também, né? Só voltando ao mais nosso de hoje. Assunto. As runas estão se chamando. Foi isso que eu pude ver. Sempre que uma entidade desperta, as runas buscam para os seus usuários para partir para a batalha. É um ciclo. Mas por que então que uma entidade tem runa? Porque se ele levou, né? É, isso desequilibrou a luta. Talvez a eternidade seja divertida com isso, não é? É. Mas na verdade você levou de descontra vontade, né? Mãozinha da Kenya, assim, brincando com você. Tocando seu corpinho. Ela toca um lugar onde tem uma runa e a runa se acende. Entendi. Toca um lugar onde tem uma runa e a runa se acende. Runa da vida. Sei lá. Qualquer runa que você, qualquer marca que você tem. Nas costas. Tudo nas costas? Então não toca nenhuma. Então não toca nenhuma. Falei pra você, é como se fosse chakra. Só se ela fosse elástica. Bom, a gente tem que ver isso. Seu último parceiro. As runas estão se chamando. Foi por isso que elas estão se acendendo. Caiu um tibar ali, eu fui... É reino do Grial, você vai roubar dinheiro dele. Não, caiu de alguém, fui devolver pro senhor. Foi devolver, sim. Enfim, a gente tava falando que... Você pode levar aqui na frente, por favor? Já vi ela. Claro. Como é bom ter babá, né? As runas estão se ativando sozinhas porque elas estão se conversando. Ok. A minha questão é... Um popos. Só que cada runa tá fala de um... De uma certa maneira. A minha questão é que agora eu tô preocupada com o Briel, com essa runa incrustada no peito. De duas, uma. Ou ele vai morrer. Exato, porque mesmo tá os elfos, eles. Pô, vem uma cidade, morrem, vai ganhar resistência. E a partir dele vai sair uma entidade da cidade? Sempre tem a chance. Essa é a questão. Eu tô pensando o quão ruim seria a gente arrancar essa runa dele. Agora é melhor do que depois. Mas então, de quem foi a ideia de colocar isso aí? Do Ungaka. Por quê? Porque ele queria, acho, não foi? Foi do Griel. Foi do Griel? Foi. O Griel é burro, fogo. E se a gente usasse a runa do tempo pra reverter isso aí? Tirar? Não, dá pra tirar. Dá pra tirar. Dá pra tirar? Dá. Não, tirar dá. Os efeitos já foram. Não, muito tempo não. Faz o quê? Dá pra tirar, mas vocês vão precisar do carpinteiro do universo inteiro. Que nada, tem eu aqui. Carpinteiro do universo inteiro, como que eu sou. Você tem runa da criação? Não, eu tenho a marca. A runa você... Não, sim. Você tem a runa da criação? Sim. Cara, e se a gente despertar a entidade aqui dentro? Não, aí vai ser improvável. Fica não, depois do que o Serenguinho tá falando, as runas estão praticamente toda hora ativas. E se elas têm um limite de ativação? Na hora que chega aquele limite... 18 solta. Mil vezes. Eu acho que não. Porque o nada despertou e não tem uma runa pro nada. Ainda? Ainda. Assim como não tinha uma runa da velocidade antes. Exato. Assim como não tinha runa da vingança. Da eletricidade. Exato, vocês estão criando runas. Da fúria. Da fúria. Da ejaculação precoce. Não, pera. Bem, eu vou precisar de ajuda, Toff. Você me ajuda? Tá, pode ser. Essa ainda não tem. Mas eu sei que vão resolver isso rapidinho. Caralho. O que você quer que eu faça? Eu quero. Peraí. Primeiro de tudo, tem que ver se o Gabriel quer que tira isso, né? A gente não pode simplesmente tirar. Talvez... Ele tá anestesiado. Não. Talvez... Vamos falar com o clone. Não, o clone não toma decisão. Segundo o Griel, eles são o mesmo. Não, mas assim, eu particularmente prefiro, eu, Toff Magara, prefiro que o Griel esteja acordado, consciente, né? Griel. Pra poder escolher se ele quer ou não tirar. Lindir. Isso eu tô falando em on, mas eu preciso entender que não. Sim, só o Ariel tá aqui. É, exatamente. Isso foi em on, mas o Ariel tá aqui. E pra mim, eu acho que se não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Murray e o Machado. Isso aí eu particularmente não achei legal. O Murray também, você viu que ele ficou bem decepcionado. Tudo bem, foi por um bem maior? Foi. Mas eu acho que deveria ter sido conversado. Eu acho que se fosse o mestre, não teria problema. Só teve um problema porque foi um jogador. Não, eu tô falando em on isso aí. Ah, você tá falando em on? Em on. É, tô ok. Em on. Eu tô falando no Murray, não o Lucas. Ok. Não sei. Eu acho que às vezes algumas medidas têm que ser tomadas pra evitar alguns problemas. Foi o que eu falei. Foi o que eu acabei de falar. Eu mas acho a gente falou N vezes pro Murray parar de usar o machado. Mas então, a gente não manda na vida dele. Você, tudo bem, então, você fez a mas melhor... Mas é a questão que não era só a vida dele que tava em risco. Não era, era a nossa também. Então. Você tomou a melhor atitude, só que assim... Essa é a questão. Eu acho que deveria ter conversado com ele e chegado ao Murray. É o seguinte... Eu acho que não deve usar mais esse machado, quer dizer, não deve mais entrar em fúria, porque tá te prejudicando e tá prejudicando a gente. Se você não fizer isso, eu vou forçar com o grupo, a gente tem que tomar uma atitude drástica. Assim, aí ele tá não, aí que cortar ele não suas duas mãos. Cortar, deixa ele parar de gritar. Ele resolveria. Grito de guiada. O personagem do Duplo, lá da Unicada lá, ele era um monge, um samurai. Um samurai. Deixa eu ver uma coisa. E aí tinha um grito de Kiaian. Ele E eu vou usar a runa da vida. Eu quero saber quanto de vida resta nele. Quanto tempo de vida ele ainda tem. Você vai usar o Shinigami 4, agora? 3, 2, você quer usar os olhos de Shinigami? Eu quero usar os olhos de Shinigami nele. Mas você sabe qual que é o... O quê? O prejuízo, né? Isso tem que dar em troca, né? Metade da minha vida, né? Exato. Até que leva. Eu quero ver isso nele. Você vai descobrir isso na próxima sessão. Mas eu posso jogar já nessa? Pode. Agora eu ouvi também. Mas não é um negocinho. Não é? Não é. Não é, tá desligado a coisinha agora. Deu uma não, falhada. Tá ligado, não, tá ligado, né? Tá assando. Tá ligado, mas não tá com oscilação. Não tá, tipo, não ligou agora. Mas eu vi que deu um pico aqui. Essa rede que é ruim. É, gente. Também acho, mas em casa é uma bosta. Life, né? Isso. Vamos recuperar aqui meu desejo que eu gastei no começo. 57. PV máximo. Acho que é um teste ruim só pra ver isso. Talvez você não veja exato assim, mas dá pra ver assim, top da onda, é próximo. É, né? Vamos adicionar 2D4 aqui. Vai sobrar 2 pontos heróicos pra mim. Eu vou recuperar essa habilidade. Mais 6. Grau tem mais 2 minutos de vida. Grau tem no máximo 2 séculos de vida. Só 200 anos? Sim. No máximo. No máximo. Tá, porra! Conforme os... Exato, mas é por isso que eu tô dizendo. conforme a runa tá sendo ativa, no caso ela já tá ativa. E ela tá ativa constantemente. Vai perder mais ainda. Eu calculo então, por essa parte exponencial, 50 anos. Vai ter que falar muito com o Grial. O clone tá ouvindo, né, clone? É, o clone tá ouvindo, por favor, né, clone? O clone, o original e o filme. Não, o original tá anestesiado, eu imagino que vai passar daqui também, a algum tempo. O filho já tá fazendo a própria barba. Se o clone tá ouvindo, o original tá ouvindo. É. É, clonão, hein? Ele já vai acordar. 50 anos de vida. Eu viro pro clone e falo assim, clone, vocês vão ter que dar um jeito. Porque aí vai morrer os dois. Um morre, outro morre? É, clone. Mas e daí? Eles estão ligados, é uma mente pra dois corpos. Se não tem mente, não é a magia clone em si. É. Ah, é verdade. Pra finalizar, joguem um teste de intuição. Dois pontos. É um, agora ia bem em fogo. 29. Como é o último ponto heróico mesmo, pode ser 9d6. Verdade, né? 53. 40. Tirou 1. É só pra passar pro próximo tier. Ok. 50. Ok. Da mesma forma que essa runa tá afetando gravemente o Grial, em menor grau, vocês têm a consciência de que as runas que vocês têm gravadas em seus corpos também afetam os seus corpos. Sim, sim. Porque a gente tá só com a marca, não com a runa. Então, elas afetam seus corpos também. O uso excessivo das runas pode acarretar prejuízo. Dependência. Uma instalação de verte. Usar runa prejudica também. Vocês vão pro RA. Rônicos Anônimos. Vocês viram que o Almir usar as runas, 4 runas, juntos. O máximo possível, faleceu. E foi obliterado. Entrou em colapso, né? Siri, é você? Ok. Olha só, ter o copo aqui, ó. Mata? Nossa, bastante. Pegando a mão. Era açúcar. Você falou pra você que eu menos gosto de comer é copo. Vai, já. Mas se fosse uma jaúba, não, bom, valeu. Se fosse uma gengibirra. Se fosse uma gengibirra, top. Uma jaúba. E assim finalizamos mais o nosso. E uma Birofanta? Não, nada de Birofanta. Negócio ruim. É mais bizorro que sugo, viu lá? Tô fora. Interrompendo a gravação. E é isso aí.